Rápidos Cast. Agora. E depois de 3 anos, bem-vindos todos ao Rápidos Cast, o podcast brasileiro de Magic. Eu sou o MP, seu host, estou aqui com 2 co-hosts hoje. Estou bem apadrinhado hoje. Fala ele, fala Vinícius. E aí, pessoal, tudo bem? Fala, Vini! E aí? Fala, Vini, direto do Rio Grande do Sul. Tudo bem, cara? Tudo certo, finalmente. Cheguei em terras gaúchas, já posso falar bar, já posso falar capaz, e ninguém me olhar estranho. Mas você falou tudo isso no GP? É, falei me sentindo um alien ali no meio, né? Você xingou a fruta que eu tava comendo? Eu nem lembro. Ah, sim! O cara vem comendo uma bergamota, não, o que eu chamo de bergamota? Bergamota... Quase que eu falo mexicana, coisa errada. Tava escrito tangerina poncana lá onde eu comprei. Moro na cidade que dá nome a uma bergamota e não vou chamar de bergamota, tá louco? É, e todos recuperados da ressaca de Magic? Cara, teoricamente sim, porque eu já tô marcando cubo pra amanhã, então. E o Eli? Olha, eu admito que eu fiquei uns... O domingo estava imprestável, né? E olha que eu só fui no sábado. Domingo estava imprestável. Na segunda-feira que foi feriado aqui, né? Feriado do estado de São Paulo, ajudou a dar uma recuperada. Na terça-feira já estava... Ah, é? Segunda-feira era o 20 de setembro de vocês, né? É um feriado aqui. O 20 de setembro de vocês deve ser alguma coisa estadual. É, o 20 de setembro é a Revolução Farroupilha aqui. Ah, né? Tá. É um similar, né? Sim. É, mas eu devo dizer que, excepcionalmente, o podcast vai sair nessa sexta-feira por causa da ressaca mesmo, né? É muita coisa pra colocar em dia depois de 3 dias dedicados ao Magic do GP. Então demorou um pouquinho pra montar a pauta e pra ajustar tudo. Inclusive, MP, tu não tá sozinho nessa aí, viu? Acho que todo mundo atrasou conteúdo nessa semana aí. Normal, foram 3 dias lá coletando conteúdo e agora pra organizar. Falando em coletar conteúdo, eu vou chamar uma pessoa especial pra perguntar, professor, por que Hack dos Cast? Porque aqui é Barry. Bom, obrigado, professor. O nosso YouTube tá aí, o Facebook também, o Twitter é @HackDosCast. Falar uma coisa, a gente já tem padrinhos já na primeira semana, ainda eu me senti mal de não responder com a mesma celeridade com a qual os padrinhos adotaram, né? Os padrinhos e as madrinhas adotaram o podcast. Foi muito legal no primeiro dia, assim, atingimos 2 metas, muito legal. Nós temos hoje, deixa eu abrir a tabela aqui, tirando eu, né, que eu sou padrinho, tirando eu, tem 12 padrinhos, e nós vamos sortear agora no ar o playmatch do podcast, né? Pra fazer isso eu vou abrir um random integer generator, random number generator. Qual que vocês usam? Vocês usam algum? Eu uso sorteador normalmente. Não. Sorteador, vamos lá. É o nome do site? Sorteador? É. Sorteador. Olha, sorteador.com.br. Muito bem, eu vou falar aqui os nomes. O número 1 é esse tal de Aria, que eu não sei se você conhece. Mais ou menos, eu conheço mais ou menos. É por ordem cronológica, né? Então, o número 2 é o Lucas, lá do Rio Grande do Sul. Abraço pro Lucas. Número 3 é o Felipe, o Ozodrak. Número 4 é o Ângelo. Número 5 é esse tal de Eli, Eli Matheus. Número 6 é o Thiago Terto, nosso ouvinte de longa data também. Número 7, Diego Cardoso. Número 8, Felipe do Patrocínio. Número 9, Diogo. Número 10, Afrânio. Número 11, Jean. E número 12 é o Genê, que vocês vão ouvir falando de Legacy. Aí eu coletei dele de primeira mão. Ok, deixa eu ver aqui. Então, o pessoal que lembrou aí dos números, faz o seguinte. Os números estão aqui nessa fase, né? Lá na fase final, eu vou sortear. Então, guardem seus números aí. enquanto isso... Suspense. Enquanto eu ajeito as coisas aqui. Que mais? O Felipe no Twitter falou pra gente assim. Parabéns, Hack dos Cast. Vocês são parte da minha rotina semanal. Junto com reclamar da Reserve List. Pelo jeito... Normal, né? Bom jogador de Magic tem que escolher uma coisa pra reclamar. Quem tenta entrar em formato eterno tem que reclamar, sim. Eu acho que a gente pode dividir o programa assim, então, gente. No combate a gente fala do GP São Paulo na parte Modern, né? O que aconteceu lá no evento principal, que já vou adiantando, foi o maior GP da história da América do Sul, tá? 1.429 jogadores. Então, deu Modern pra todo mundo. E lá no evento principal a gente fala de todo o resto que aconteceu, que não é pouco, né? Nossa pauta tá enorme aqui, vocês vão dar... Não sei nem se vai caber tudo. Vocês também vão dar o relato de vocês aí, que todos estivemos lá. Então, bora para a manutenção, que além disso tem notícias, né? Vamos lá, gente. Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast. Ó, vamos começar com um spoiler de gente rica, tá? Primeiro, promos de juiz. Promos de juiz, duas novas chegando. É a Nin, é aquela lenda que saiu no primeiro produto de Commander, né? A lenda UR. E Vampiric Tutor. Tutor Vampiric, que joga hoje em dia só... não sei se joga Commander, se é permitido, mas joga Vim. Bonitas essas artes, vocês viram? Eu achei fantástico. É. Fantástico. Principalmente Vampiric Tutor, que, nossa, saiu muito, destacou muito, sim. É, ele que tem arte nova, né? A Nin é a mesma arte da anterior. É, só que eles estão com... A Nin, por exemplo, tá com frame novo, né? Tá com wording certinho. Exatamente. Ele se recomenda. Frame de lenda... Não, o frame de lenda cai bem nessas cartas. E o Vampiric Tutor realmente ficou show de bola essa arte. Eu nem vi quem é o artista, Lucas Graciano. Isso. O segundo spoiler de gente rica, esse sim. Esse sim é de gente muito rica. É o daquela San Diego Comic Con, né? A desse ano aqui, a da SDC. É um evento pequeno. Esse evento pequeno que ninguém conhece. Todo ano a Wizards lança uma caixa que tem 5 cartas. É, começou com aqueles Back in Black, né? São sempre 5 planinautas. Dessa vez serão o Gideon de 3 manas, o Jace de 3 manas, o novo, né? É, o Náufrago. A Liliana Nova de 4 manas, que mexe com zumbis. A Chandra Mind Sculptor. E a Nissa de 5 manas, de Kaladesh. Essas cartas, elas estão todas com artes lindas da Therese Nielsen, aquela artista também que ninguém conhece. Sim. Manja pouco de desenho. É, o curioso é que algumas dessas artes, quem modelou para elas, né, quem serviu de modelo para Therese Nielsen, foi aquela cosplayer, né, que deixou de fazer cosplayer um tempo, mas era a mais famosa de Magic, a Christine Sprinkle. Não sei se vocês viram as explicações das poses dos Planeswalkers nas artes. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada. Fala pra gente. Tá, eu tô tentando achar aqui o link pra quem que eu mandei isso. Eu sei que aquela moça que é a responsável pela história, ela falou que o que cada pose significa, né? Por exemplo, a Chandra tá ombro com a Jaya, porque ela hoje é uma amiga da Jaya, né? Então ela tá lutando lado a lado da Jaya. O ouvinte que não pode ver, só explicando que são os polinautas que nós conhecemos, e atrás deles são tipo vitrais de personagens antigos, né? No caso da Chandra é a Jaya, que tá ali do lado. E tá do lado mesmo, legal. Sim, sim. O Jace, ele tá meio que se escondendo, mas meio que reconhecendo o Urza, porque ele sabe da importância do Urza, mas ele sabe também que o Urza cometeu erros. Sim. Então, ele tem medo de cometer os erros que o Urza cometeu, mas ele ainda assim admira o Urza, né? Então é meio que a sombra do Urza sobre o Jace. A Liliana com o Nicobolas, ela tá meio que sendo controlada por ele, né? Ela tá meio que presa por ele pelo contrato que ela acabou tomando meio que sem querer, né? Desculpa, mas eu não vi Liliana nenhuma, que eu vi a Christine Sprinkle aqui, né? Isso é verdade. Agora... A relação do Gideon com Serra e da Nissa com a Feliz, eu não lembro exatamente qual que era a relação. E isso eu tô procurando exatamente agora. Eu não lembro o nome da moça, aquela que era... que é responsável pelo lore. Eu não vou lembrar. Alex alguma coisa. Eu mandei em algum lugar esse link. MP, se quiser segurar um pouco, eu consigo descobrir aqui pra ti. Beleza. Enquanto isso, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre os preços. Porque nos outros anos dava pra comprar pelo site, né? Até ano passado ficou um tempão no site porque ninguém queria do ano passado. Foram $160 pra você comprar no site da... Acho que era... Não era da Wizards, cara. Era da Hasbro. E esse ano vai estar por $99. Como tem uma Chandra Mind Sculptor e um Gideon de 3 manas, que são os mais jogáveis ali, e a arte da Therese Nielsen, parece um preço interessante para investimento, né? Porque isso aí não vai desvalorizar. Agora tem que entrar... Com certeza não, né? Certeza, né? Agora tem que entrar num T1 tipo de sorteio online, aí você precisa conseguir a chance de comprar, porque essas coisas costumam acabar rápido, né? No ano passado não foi assim, mas devido ao preço e à artista que convidaram esse ano, com certeza vai ser. Tá, eu achei aqui eu achei o que eu tava procurando, tá? Se assim que vocês Vinícius, quiserem. Manda aí. Bora lá. Bom, o Gideon, ele tá junto com a Serra, né? Ele tá meio que abaixo da Serra, assim, a Serra tá meio abençoando ele, mas ele tenta viver a vida dele de acordo com os ideais de justiça que a Serra trouxe, que a Serra viveu, né? Ele tenta viver de acordo com os ideais de justiça dela. E ele sempre vai ser um lutador... Mas a cara dele tá pra baixo porque ele tem dúvida que tá será. É, parece que ele tá sofrendo porque ele se pergunta se a Serra fez o suficiente pra enfrentar o mal diretamente. Não, interessante. Já a Nissa, ela tá na frente da Freya Liz, né? Com uma cara meio pensativa. Porque a Freya Liz, ela sempre foi sempre muito, muito brava na defesa dela. Pelos elfos e pelo mundo natural. E a Nissa se sentia assim também até pouco tempo, né? Mas ela entendeu que as conexões são mais... As interconexões, né? Interconnections são mais valorosas do que a ferocidade. E as conexões naturais, elas preservam a harmonia. Então, ela entende que, diferente da Frelisa, ela entende que essas interconexões são mais, têm mais valor do que a ferocidade em si, que a natureza traz também. Ah, isso explica porque cada uma tá de um lado. É. A geometria nas artes da Therese Nielsen sempre chama atenção também. Uhum. Ah, não. Mas, porra, a Therese Nielsen nem tem o que falar, né? É. Arte atrás de arte. Deixa eu descobrir o nome da moça que falou isso, inclusive, que é meio importante. Alison Lures. É. Ela que fez esse comentário, tá no Twitter. Se vocês quiserem, eu passo o link do tweet dela aí pra botar no. Opa, por favor. Falando em lore, o cara do lore, né? O Doug Byer tava lá no GP. É, uma comemoração de 25 anos, aí chamaram o chefe lore. E se você perguntar alguma coisa, onde que o Nicol Bolas usa o banheiro? O que ele falar é a lei, entendeu? Sim. É, isso é interessante. É, vamos falar de mudanças no Brawl. O Wizards anunciou mudanças básicas. Seguinte, Brawl 1x1 vai ser 25 de vida e você vai ter um mulligan grátis. Tá? É, eles também prometeram dar mais suporte para lojas e design na rotação. Tá chegando uma rotação aí, então eles vão fazer design de cartas específicas para Brawl. Eu acho que isso significa basicamente garantir que cada combinação de duas e três cores vai ter um comandante ou um plano de nauta para Brawl interessante. Né? É, e que mais? Na mesma semana aí anunciaram banidas e restritas do Commander, do Magic Online, e não tem nada de novo. Aqueles decks de quatro cores com Tima e Traços vão continuar dominando. Algum de vocês tem jogado Bro? Eu tinha jogado por um tempo, a gente tá jogando naquele torneio dos produtores de conteúdo também, o Eli também. Mas bem casual, assim, sem entrar no lado mais competitivo, pra ser bem sincero. É, foi realmente só aí que eu joguei. Eu acho que essa questão do ponto de vida é relevante, sim. Pode parecer que não, mas os 25 de vida já vai fazer uma diferença interessante. A questão do Mulligan eu achei engraçado. Eu joguei duas etapas, né, do campeonato. E na segunda, acho que eu mulliguei a 4 e a 5, ou a 5 e a 4, aí, nos dois jogos que eu joguei. E tipo assim, eu não sei se é alguma questão do algoritmo deles e tal, mas em relação ao construído, eu notei muito mais problemas na aleatoriedade do embaralhamento. Não sei se isso eu tô falando besteira ou não, porque eu vejo o pessoal reclamando muito mais de Mulligan do que nos outros, sabe? Não sei se a amostragem ainda é pequena para poder dizer isso e tal. E deck de duas cores, não tô falando deck de três ou de quatro cores, não. Deck de duas cores normal. Né? Então, eu presenciei isso, entendeu? Então eu vou corroborar contigo ali que eu perdi uma partida pro André Manente do Motivo. Lógico. O deck dele estava melhor que o meu, ele jogou melhor do que eu, né? Mas eu mulliguei a 5 no segundo jogo, o primeiro jogo foi super batalhado, no segundo jogo eu mulliguei a 5 e não tive o que fazer. Então... E outra coisa, quando caiu de 30 para 20 a vida, eu senti muito, pelo menos o meu deck, que é a Tatiova, eu senti muito que quando eu começava a jogar, eu já estava quase que decidido e eu tinha muita dificuldade de voltar. É. Eu consigo imaginar aí. Bom, vamos pegar... o meu é lento também, igual o seu. O meu é o do Arvad. E eu senti essa dificuldade também, né? Eu joguei contra o Thiago. E, se não me engano, no segundo jogo eu nem cheguei a baixar a segunda cor de lente. Nossa, vamos esperar tudo aí. Tudo bem, o deck dele é explosivo tudo, mas mesmo assim, sabe? Tipo, eu achei estranho isso aí. Mas vamos ver o que vai acontecer daí pra frente. É, então, vamos esperar que isso aí melhore e olhar os resultados do Magic Online também. Ver se o formato continua saudável, diverso. Agora vai entrar em M19, aí a gente dá uma monitorada. É, falando em M19, tem uma novidade nos boosters, tá? É, vocês, não sei se acompanharam o spoiler, tem um ciclo de 10 terrenos Dual Lands que entram virados, comuns nessa edição. Então, todo booster no slot de um terreno básico vai ter ou o terreno básico ou uma dessas duais comuns, ou uma carta coringa que é do Nicol Bolas, porque só tem ele de carta dupla face. Então, isso gera um probleminha em drafts competitivos, como no GPs, né? Quando o Hell for competitivo, eles vão fazer o seguinte: alguns boosters vão ter 14 cartas e outros vão ter 14 cartas mais uma dual land. E isso pode dar alguns problemas, pode dar vantagem para certos jogadores, mas tem que viver com isso, né? O que eles decidiram fazer no slot. Eu gostaria que tivesse logo só dual land, porque aí facilitaria para fazer decks e splashes. Como foi em uma edição um tempo atrás, eu esqueci. Dragon's Maze. Isso. Era Portões ou Shocklands? Isso, Portões ou Shocklands, perfeito. Era muito bom montar deck de música. Nossa! Não, pré-release de todo o bloco de retorno na Ravnica era decks de 4 a 5 cores que ganhavam, né? Era fácil. É. Falando em M19, eu não sei porque eu falei de booster, porque é artigo raro aqui no país. A gente sabe. Acabou de chegar a Dominária. Aê, fogos! Dominária voltou pras lojas. Comprei meu primeiro Battle Bond no GP agora, na real. M19. Unstable não vi ainda, inclusive. Nossa, isso faz tempo. M19 vai atrasar, isso não é novidade pra ninguém, principalmente pra quem já pagou pra release. Mas tem um aviso oficial aqui no site da Wizards que eu vou ler, tá? Comunicamos que nossas distribuidoras oficiais enfrentam dificuldades durante o processo de importação dos pacotes de pré-lançamento. Consequentemente, os eventos dessa semana atrasarão e não acontecerão na data prevista por algumas lojas e, portanto, precisarão ser reagendados. É bom prestar atenção no seguinte, né? É em algumas lojas só que tiveram problema. Não sei qual das distribuidoras dá problema, eu acho que a Coke, mas aqui não é um oficial, sou eu falando. E então tem que ver se na sua loja está confirmado para release do dia 14 e do dia 15, se não vai ser só na outra semana. Pelo que eu entendi, a Carol comentou que parece que os materiais de pré-release chegaram no Brasil, estão em processo de inspeção e liberação para depois o translado para as cidades, né? Então, assim, não é que não vai ter pré-release como aconteceu em edições passadas. Acho que foi Shadow of Innistrad que o pessoal está até hoje esperando, né? Eles chegaram, então vai ter. Só que por questão logística, a gente sabe que no Brasil é tudo fácil, né? Tudo vai por caminhão e nunca chega o caminhão, né? Sim. O Vini mora um pouquinho mais afastado de ele, capital. Eu joguei o pré-release de Dragon's Maze, você estava falando, e de M14, eu não tenho as promos até hoje, porque elas não tinham na época, e depois isso ficou um rolo. Então eu nunca recebi as promos pelo torneio que eu joguei. Existiam uns boosters soltos lá e foi isso aí. Uhum. Acho que Shadow of Innistrad foi assim, que eu lembro que o pessoal chegou o material, né, que o pessoal tinha comprado e fizeram pré-release por booster normal, nunca chegou o kit. Ele, mas tá confirmado pra release na sua loja? Você chegou a ver? Aqui em São José tá confirmado. Tá confirmado. Que dia? Agora, sábado, agora mesmo. Sábado ou domingo, né? Cada loja 14, fez... 14 e 15. Aqui em Montenegro foi adiado pra semana que vem. Ah, então pro Vinícius, no Rio Grande do Sul, é dia 21, é isso? 21, isso, 21 e 22. Tá. Junto com a final da Copa? Final da Copa é agora. Eu tô vendo. Final agora. Parece que o pessoal do Nordeste também já tem lojas adiando pro dia 21. Eu vi que nos apps estão comentando que já está adiando para o dia 21. Acho que alguns já é por segurança, não é nem porque não vai chegar, mas às vezes vai tipo, chegar na sexta-feira, coisa assim. Então, para evitar maiores problemas, o pessoal já está agendando para ficar certo, né? É, bom confirmar. Aliás, o que eles fazem aqui também é um processo que leva um tempo, né? Eles abrem o material quando chega lá na alfândega e depois eles resselam com plástico, né? Eu vi um tweet... Eu não sei de quem que foi, acho que foi do Professor que ele comentou sobre isso, né? Exatamente. Que parece que ele não sabia que fazia isso aqui no Brasil. É porque ele viu uma caixa de box, sei lá, uma box de alguma edição selada, tirou uma foto e falou, ué, cadê o selinho da Wizards? Que ela colaram um selinho ali, no plástico que sela a caixa. E aqui não existe, porque todas são abertas na alfândega. Eles veem, acho que se tem droga ou alguma coisa, e tem, né? Porque a carta de Magic pode ser classificada. Mas posso contar o meu caos, então... MP. Manda. Ontem, voltando do EP pra Porto Alegre, passando no Raio-X, passei minha mochila, todos os meus decks de Commander, mais meu cubo que eu levei, não usei, né? Passando minha mochila, daqui a pouco veio uns dois agentes ali olhando pro Raio-X e perguntando, ô senhor, o que que tu tem na tua mochila? E cartas colecionáveis. Daí eles, posso dar uma olhada, por favor? Daí eu abri lá, eles abriram todas as deck box, olharam tudo, olharam todas as cartas e liberaram. Daí eu perguntei, qual é que foi a treta? Ah, não, é porque elas parecem dinheiro no Raio-X. Você não falou que vale mais que dinheiro, né? Não, mas eu coloquei o caos no Reddit, em inglês, óbvio, meu inglês meio macarrônico ali, mas eu botei. E a galera contou vários causos de que já foi confundido com bomba, já foi confundido com tijolo. Nossa. É bem, bem louco, assim. Até pra te mandar ali o link da minha thread no Reddit ali. Pegou front page do /R/magic.cg. Pode mandar. Nossa, que coisa bizarra. Parece dinheiro, então. É... Parecia que eu tava carregando vários maços de dinheiro de droga vendida. Com essa sua cara de ladrão aí, né, Vinícius? Nossa! Imagina, eu não sei se o pessoal vê, né, porque é podcast, mas o Vinícius é super simpático, tem uma cara super carismática. Uma cara, né? Tu que tá dizendo. O Vinícius, então, vai trazer pra gente a break news do dia, porque hoje às 18 horas, aqui, o horário do Brasil, teve aquela live, né, na Twitch, que a Wizard faz semanalmente, trazendo notícia. E Vinícius, eu não pude acompanhar nem o Eli, mas você deu uma olhada aí, pra quem joga Commander, tem ouro. Exatamente, todo mundo tava na espera aí de spoilers, antes da Spoiler Seasons, né? Mas todo mundo aguentou no osso eles falando meia hora de draft de M19 pra conseguir ouvir isso. Os temas do produto de Commander desse ano, né? Que sai em agosto. Ô Eli, se você tivesse que chutar um tema qualquer aí, qual você chutaria? Deixa eu ver aqui. Vamos pensar por algum cavalo. Não, pô, eu te dei a chance de chutar certo. Mas se tivesse um tema vermelho e azul, qual seria? aí ficou fácil, cara. E Zete Artefatos, o que você acha? Não, eu duvido. Fala aí, Vinícius. Então, os quatro temas, eles não vão ser relacionados com o Color Pie como já foi antigamente, por exemplo, quando eram os de quatro manas, que eram todos menos uma cor, e eram todos relacionados com Color Pie, enfim. Hoje, a partir do ano passado, né, que foram os tribais, a gente começou a ter sem relação com a Color Pie. Então, o primeiro deck, Rufem os Tambores, é Izete Artefatos. Que feio, cara! Que será, né? Quase ensaiado isso. Eu gostei da sua espontaneidade ali, quando você chutou. Parabéns. Em segundo lugar, também vai ter Jundi que se importa com os terrenos. Então, vai ser um Landfall da vida. Um Bunt Enchantments Matters também. Um Bunt que se importa com os encantamentos. Ok, é bem, bem plausível. E um Esper Top Deck Matters. Então, Esper Preocupa com a carta do topo do teu deck. É milagre, não é? Eu, talvez milagre, talvez algo que faça interação com o topo. Por exemplo, tem um... É, talvez... Tipo essas cartas azuis que dizem, revele com a carta, jogue com a carta do topo revelada, se for uma mais que tentando feitiço, você pode jogar sem pagar o culto. Um exemplo que eles deram foi o... O Jin da de M19 que tu paga 4, revela do topo e pode jogar sem pagar custo. Ah, o gênio dos desejos. Mas esse mesmo. Eles deram cartas ou commanders já? Ou só falaram? Não. Eles só anunciaram o início da Spider Season, que é dia 23 de julho. Pois é, gente, falta menos de um mês pra sair esse produto. Ele sai exatamente dia 10 de agosto. E eles deram algumas artes, mas as artes não dizem muita coisa. Eu acho que a única arte que me disse alguma coisa é uma que parece um planinauta aqui, que é uma arte na vertical. Mas de resto, nada demais. A planinauta não é algo que a gente consiga identificar. Ah, né? Não, eu não consegui olhar, tipo, dizer, ah, não, essa aqui é uma planinauta tal. Não, eu não consegui identificar isso, entendeu? Ok. Então fica na guarda aí. Bom, falta pouco pra começar a temporada de spoiler, aí o pessoal de Commander vai se esbaldar. Obrigado, viu? Exatamente. Isso, cara, Christmas time at Commander Land. A gente tem vários natais por ano, nós somos muitos. Vamos lá então, isso é M19, né? Uma novidadezinha sobre o Silver Showcase, que é aquele torneio de 8 jogadores convidados que vai acontecer nas comemorações dos 25 anos, tá? O Brian Kibler, que hoje é jogador de Hearthstone, né? Já foi de Magic, ele disse que vai doar os ganhos do time dele no Pro Tour 25 anos, que ele vai participar, ele vai doar para caridade e também vai fazer um fundraiser para doar o equivalente que for acumulado nesse fundraiser do Silver Showcase. Então, por exemplo, se ele ganhar o prêmio de participação ali do Silver Showcase, que é 12 mil, 13 mil dólares, e o fundraiser chegar, sei lá, 5 mil, ele vai doar esses 5 mil, pegar da premiação dele e doar para a mesma caridade. O que é algo impressionante, né? Porque é um prêmio por toda a carreira dele. E assim, ele já é o prêmio máximo do Magic. Ele já é um hall da fama. Porque tem muita gente que pode até especular falando, ele tá fazendo isso porque ele quer parecer bonzinho, quer ser eleito pro Hall da Fama e tal. Não, o cara já é, né? Então ele tá fazendo isso de coração mesmo, bem legal. Ótimo, com fantástico. Uma coisa interessante também, eu vou dar a dica aqui pro pessoal olhar o canal do André no Motivo, olhar um vídeo que o Eduardo passou pra gente, o nosso ouvinte aqui deu a dica, um vídeo de uma empresa brasileira que produz aquele jogo Puzzle Quest de Magic. O André foi convidado para ir pra lá, ele faz um vídeo bem interessante, inclusive ele conversa com os desenvolvedores e mostra pra gente um pouquinho também de como é o jogo. Eu não sabia que a empresa era brasileira. Uhum. É de Londrina, se eu não me engano, né? Isso, é lá do sul. Então, né? Tá meio longe de mim aqui, mas tudo bem. Você vê como é minha geografia, eu coloco tudo no sul. Assim. É região sul, né? Assim, passou ali da represa Guarapiranga, aqui em São Paulo, é região sul pra mim. Minha geografia é assim. O pior é que vocês estão mais perto de lá do que eu, né? É que eu falo região, né? Claro. É verdade. Ô, MP, o Grajaú pra você já é sul, então. Eu falei passando a Guarapiranga. O cara conhece, uma coisa também, outro youtuber brasileiro, pra quem curte Xandalar com cartas novas, eu vou recomendar não assistir os vídeos do ArctusCast, porque eu não terminei ainda de postar todo, não terminei de jogar. Mas o Lucas começou uma campanha de Xandalar, cara. Vou deixar até o link aqui pra quem quiser ver, o Lucas do canal Magic Pauper BR. É bem interessante, ele tá jogando com cartas novas, ele pegou aquela versão do jogo que é moderna, né? E as thumbnails dele são maravilhosas também. As thumbnails são fantásticas mesmo. Sensacional. Muito criativo. Por fim, também recebi um contato aí da Cards Realm. Então, quem quiser dar uma olhada, é uma rede social. São empreendedores do Magic, né? Tem muita gente hoje empreendendo. Eu achei interessante essa ideia. Tipo, é um portal, uma rede social para jogadores de Magic, onde você pode colocar também sua lista de wants, sua lista de heavy, negociar, colocar torneios e escrever artigos. Inclusive, quem escreveu o artigo aqui foi o Sidney Lee. Vocês já viram a arte do Sidney? Sidney. Ele é um artista que tá no Facebook, às vezes vai nos torneios. Baita de um artista, diga-se de passagem. Baita, né? De um artista, ótimo artista. Ele tava lá no CLM que a gente foi, ele. Tava sim. Ele mora perto aqui, ele mora aqui no litoral, perto da gente aqui, em Caraguá. Isso, e Caraguá. A gente tá sempre em contato com ele tá nos grupos nossos da cidade aqui. É um abraço pro Sidney, se ele ouvir. Ele começou a fazer uns quadros agora em tinta óleo, assim, cara, tá fenomenal. O cara manja muito. E até só pra vocês saberem, o pessoal da Cards Realm também veio conversar comigo e logo, logo vai aparecer algum insert no MTC também. Eles falaram comigo também. Acho que eles falaram com todo mundo, porque eles falaram da questão de podcasts, né? Sim. Eu até esqueci o nome do rapaz, se alguém me... Ah, eu tenho que abrir a página do MTGC aqui, mas eu já te digo. Eu também. Mas aí agradecer também porque ele tá atento na cena dos podcasts aí, né? Sim, sim. Com certeza. E qualquer coisa aí pra unir a comunidade, pra melhorar a comunicação também, é válida, né? Então, claro. Se o pessoal curtir, entra lá, se cadastra e dá uma olhada, vê como é que funciona. Mudando aqui pra um evento que tá chegando. Mal saiu o GP, gente. Tá chegando o final do circuito Liga Magic 11, 21 e 22 de julho. Então, sem ser esse fim de semana ou outro. O Eli vai jogar Pauper? Vai jogar alguma outra final, Eli? Não, final não. Só o Pauper mesmo. Já tá tirando, já tá deixando o resto dos cabelos brancos já. o pessoal que ficou um semestre inteiro aí lutando por uma vaga, agora é a hora, tá? Desculpa se você também veio pro GP e vai ter que no mesmo mês gastar uma grana pra viajar, mas é o jeito, né? E é um evento muito legal, vai ser no mesmo lugar lá descendo a Paulista, na Fricaneca. E eu vou deixar até o link aqui para quem quiser se inscrever em Last Chance Qualifier, em evento paralelo. Vai ter draft de M19 a R$25. Eu acho que até lá chega o produto. Mas vai, ó, R$25. É Leon Diniz o nome do amigo do Leon, do Cards Brown. Boa, boa, bem lembrado. Então, quem quiser jogar, ó, draft de M19 por R$25 e com premiação ainda, pô, vale a pena. Só que tá melhor que no GP, hein? Tá, então, tá valendo mais a pena que no GP, só que tem que se inscrever antes, tá? Então, só lembrando, eu vou deixar o link aqui. Eu vou estar lá, vou tentar estar lá, vou cobrir alguma coisa, ver o que tá acontecendo, principalmente no Legacy, que é um formato novo, né? E no Pauper, como sempre, vai ter o nosso espião, nossos espiões lá. O Ari também vai, né? o Ari, eu acho que não vai. Ele não vai participar do... Pô, como da assim? Final, né? Ele não chegou. Não... Eu também passei na Bacia das Almas também, né? Eu passei pelo draft. Então já foi meio assim. Na verdade, existe chance, mas deixa quieto por enquanto. Vamos oficialmente ele não vai ainda, né? Então deixa pra lá. Mas a gente vai estar lá. Na verdade, eu tô querendo no sábado também. Pra quem não. Quem, na página aí você consegue mais informações, mas vão ter vários campeonatos interessantes. Last Chance, né? Pra você poder jogar a final de domingo. E com premiação muito boa e tende a ser um campeonato interessante, né? Então tô querendo ir como parte de preparação pro domingo também, pra já poder me situar e tal. Então eu acredito que deva ser oportunidades legais. Além dos drafts, né? Eu acho estranho que o LCQ Pauper vai distribuir R$2.000 e o LCQ Legacy vai distribuir R$1.000. É quase uma ironia, né? Então, o Pauper tá premiando mais que o Legacy, como assim, gente? coisa da vida. Mas, ó, vale a pena prestigiar e não paga nada pra entrar, como no GP, né? Então, principalmente pessoal de São Paulo, da região, dá uma ida lá, né? Vai jogar um draft ou um torneio qualquer, vai ver tem artista, vai ver as finais, porque tem que prestigiar. É o Star City Games brasileiro, né? É o maior torneio que a gente tem em interlojas, assim. E só vai ter fera, vai ter um representante de cada loja por formato, né? Então, é só fera. As finais também, os top 8 vão ser transmitidos. Então, a gente vai... Quem não puder vir, né? Acompanha aí pela Twitch, que vale a pena. É a nata aí do Magic brasileiro. Feito então, gente, vamos pra compra? Bora! Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rápidos Cast. Vamos vamos lá, M19 saiu, então a maioria dos preços mudando é só de M19. Né? É claro que tem alguns planinautas aí que estão valendo mais, por exemplo, a Liliana Nova, né? $12. Interessante essa Liliana Nova. Que mais? É. O Ajane de 4 mãos, tem um Ajane novo, tá valendo mais que a Liliana, inclusive, $14. Engraçado, porque esses preços aqui não estão no nível dos preços de Dominaria. Vamos fazer aquilo que nós temos da outra vez que eu estive aqui, da gente falar sobre a comparação dólar-real com a Liga Magic. Boa, vamos lá. Como é que tá aí os preços de as mais caras aqui? Vamos lá. O TZ aqui, as mais caras na semana, né? Isso. Só de M19? Só um segundinho que eu tenho que abrir a tua comparação total. Peraí, um segundinho. A Liga Magic é legal que tem aí também, né? Nós conseguimos fazer essa análise também na real. A Liga Magic tem, você tá vendo o preço carta por carta, né? Na real, a Liga Magic tem a variação semanal, né? E ela tem o que mais variou em cada semana? Isso. Ah, você tem que passar isso aí, que aí eu já te passo. Eu tô botando agora nos spoilers de M19, ordenando por preço do maior pro menor aqui. Beleza. Eu botei do menor pro maior e a primeira coisa deu Inspired Charge. Ah, não, aí não. Falar pros ouvintes. Snapping lá... Drake, eu olhei, mas por que essa comum tá aí na cara? Tá, vamos lá, já tá aberto aqui. Do lá maior pro menor. Lá nas gringas é o Nicol Bolas ainda. E por incríveis, $35. Por quê? Por quê? Olha, aqui tem o Anjo Resplandecente por R$74. Não, isso aqui não tá ordenado. Pô, Liga Magic, me ajuda. Eu tô tentando fazer uma ajuda pra vocês aí. Maior para menor, menor preço. Ah, agora eu entendi o que aconteceu aqui. Só um segundinho. O Bolas por $35 segurando esse preço. Eu não vi deck com ele. Talvez Bro, mas deck sério, assim, não. Assim, Bro. Pode. Não, eu ia falar. Eu não cheguei a ver, mas o pessoal aqui da cidade falou que saiu algumas listas de 5-0. Não lembro que dia saem as listas do T2, eu não sei se é hoje ou foi na terça, eu não sei exatamente que dia que foi. E Grixis, Midrange, tá bem nesse começo de M19. Vamos ver se tem Nicol Bolas então numa lista. Porque saiu hoje lista. Que eu parece vendo, que 4 Nicol Bolas e 2 ou 3 esse cara bigode. O Nicol Bolas é um ótimo commander, né? Ele é uma criatura lendária, né? Tem isso ainda. E de fato, ele tá aparecendo assim, e não é uma cópia, não. São 4 cópias dele. 4 cópias. Tem deck Grixis. Grixis é meio que controle, mas é um controle estranho. Midrange pra control, né? Tem 16 criaturas e 13 mágicas controle. Tá confirmando que o Nicol Bolas, junto com o Crisol dos Mundos, são as duas cartas mais caras na Liga Magic, tá? R$94,50. Ô, louco, quanto? Nicol Bolas? R$94,50. Tá mais barato que eu imaginaria, porque se você for importar, sai mais caro. É verdade. $5. O Tezeré é a segunda mais cara lá nas gringas. Ele tá $22. R$80. Ó, aí tá mais esperado, né? MP, oi. Quanto que você ia imaginar ver Crisol dos Mundos por menos de R$100? No Mundo de Commander? É Commander. Outros destaques que tu consegue aqui, olhando por cima aqui nos spoilers da Liga Magic, eu filtrei por míticas aqui pra gente ter uma noção melhor. Eu consigo te destacar Nexus of Fate, que é a promo de Buy a Box, por R$74,90. Ah, sério? Sério, R$74,90. Além disso, temos a Jane, adversário dos tiranos, por R$55,95. E lógico, o Meta Paisagem, que eu nunca lembro o nome em inglês, R$79,50 também. Escape Shift. Tá aí uma atualização nos preços, né? Eu não gosto de ver essa carta Nexus of Fate tão cara. Mas infelizmente só tem quem compra a caixa. É bem negativo. Concordo contigo, assim. Vamos ver até onde isso. A Wizards vai achar isso uma ótima prática, como eles estão achando, né? É que tem gente que gosta de como. Mas né? Mais... então, prejudica. Mas faz as pessoas comprarem caixa, mas o cara compra caixa meio triste, né? caixa de dominar, tá bom, eu compro, vai. Mas naquelas, né? Porque é meio restritivo, né? Ainda mais aqui no Brasil, onde uma caixa é mais de R$500, fica complicado, né? Exato. Mas quem quiser gastar uns R$300 aí, pode fazer o curso do PV. O PV é abriu um curso para você ficar melhor em Magic, se chama Spikes Academy. Eu vou deixar o link aqui. É, inclusive, o curso dele foi criticado pelo professor, criticado no sentido de revisado, né, pelo professor. O professor avaliou muito bem o curso dele. É, ele tem módulos e você pode comprar por módulos ou você pode comprar o curso inteiro, né? Ele fala sobre conceitos, ele usa cartas genéricas e dá exemplos de jogo. Então, eu aconselho quem estiver pensando aí em investir $100 para ficar melhor, dar aquele passo a mais. É, dá uma olhada no vídeo do professor. Se te agradar, você compra o curso. Entra lá no Spikes Academy e compra. Lembrando que o curso é em inglês, tá? Tudo é em inglês. É, inclusive, não sei se vocês viram as duas edições que são liberadas para experimentação, mas é muito didático, muito bom. E só naquelas duas edições você já consegue aprender umas coisas que tu não ia pensar antes, né? Sim. Que é coisa de quem é pro mesmo. Sim, são pouquíssimos jogadores que eu consigo imaginar que chegariam no nível do PV para te explicar um conceito. Exatamente. Então, o cara é o maior jogador brasileiro da história e um dos maiores do mundo, né? Fácil, top 5 da história do Magic, então... E ele consegue ser didático, isso é importante. É. Então, tá aí a dica de curso para quem quiser ser bom. Se você colocar o código de desconto Hack dos Cast, pode colocar que não acontece nada. Tá. A gente não tem acordo nenhum com ele, mas ele vai gostar. Vamos pro combate, então. E agora vamos ver quem chutou o Budas no top 8 da semana. Fase de combate, aqui no Rápidos Cast. Vamos lá, gente, vamos falar do GP São Paulo. Foi um GP Modern que teve 7 decks diferentes no top 8, que foi bem legal. Foi vencido pelo, quem é, José Luiz Echeverria, eu acho que é isso. Tinha 3 estrangeiros no top 8 e o resto era brasileiro. Ele, se eu não me engano, é do Chile, José Echeverria, eu acho que ele é chileno ou argentino. Ele é chileno, isso mesmo. E ele pilotou o Mardu Pyromancer, que inclusive é um deck que tem 2 cópias no top 8, com primeiro e em oitavo. E esse Mardu Pyromancer, ele, naqueles slots meio que soltos que a gente comentou, com o Villiedel, né? Ele tá usando, sim, uma Mana Morfose e uma Liliana do Véu. Tá, além de um Terminate e um Dreadbore. Legalzinho esse split, né? Terminate e um Dreadbore. Mas de resto, nada novo. É um deck forte, né? É um deck que consegue ser consistente. E foi aí apontado pelos dois profissionais que a gente entrevistamos antes do GP como um bom candidato ao melhor mid-range do formato. Então conseguiu aí provar isso. Fugiu um pouquinho do que o Saporito tinha comentado, né? Que ele achava que o deck talvez precisaria de mais remoções pontuais, né? Mas, de qualquer forma, a lista é bem sólida, né? Eu consegui acompanhar pouco, né? Porque, né, a gente estava no GP, então eu vi alguma coisa depois, não consegui ver os vídeos ainda. Cheguei a acompanhar no domingo o top 8, então vi o rapaz jogando. Realmente esse deck é muito forte, né? Não tem como. Ele faz de tudo um pouco. O Badland Reveler é muito forte, cara. Às vezes você descartar uma carta ali, às vezes pode até ser uma carta útil, ou por vezes é uma land, duas lands, e aí você comprar 3 cartas de novo, né? Às vezes acontece, chegou a acontecer, eu vi o pessoal jogando e comprava 3 lands depois, mas é um deck realmente muito forte. E, oi, Vinícius, ia falar? Não, eu não ia falar nada, só pra pontuar que eu não caí, eu só tô, só não sei quase nada de Modern, então... tranquilo. Só sei que é um dos formatos mais saudáveis que existe. Né, pela variante, não sei que tem. Olha, atualmente o Modern tá saudável, né? Tá bem diverso e não tem tantos decks lineares como tinha antigamente. Por exemplo, segundo lugar, tá mais um deck que não foi previsto pelos profissionais que nós conversamos, que é o Abzan, né? Por quê? Porque o Abzan é um deck mid-range e tem outras alternativas, né? Como o próprio Mardu, que seria melhor nessa categoria. Mas o Abzan tá em segundo lugar, pilotado pelo brasileiro Leonardo Gucci, ou Gilce. E ele traz uma carta que fazia um tempinho que eu não vi aqui, o Siege Rhino, vocês lembram do Siege? Olha aí, Siege Rhino. Nem me fala que eu joguei esse T2 aí, joguei de control, esse Siege Rhino era um absurdo. Tem duas cópias. Nossa senhora! Que tem o split de 3 Liliana do Véu e uma Liliana Última Esperança e 4 Mishra's Bubble, né? Aquela carta aí. E Siege Rhino me lembra sempre do famoso famigerado Brazilian Whip, né? O deck que tinha o nome do Brasil. Brazilian Rip. É, era o... Na real, eles usavam o Hippopotamus e era quase que um dread no T2 na época. Aquele T2 era absurdo, aquele T2 era errado. É, eu lembro. Esse Green Flayer é muito forte, né? Mas nem tinha Green Flayer na época. Na época era Tyrus e... Ah, tá falando aí do Modern agora. É, né? Não, é que eu tô viajando na lista aqui, eu falei, esse Green Flayer é muito forte, cara. É absurdo, é absurdo. E acho incrível que não jogou tanto T2, né, porque é T2 agora. É, esse deck aqui que a gente tá chamando de Abyssian Traverse, ele usa 3 Traverse, é atravessar a floresta, né, aquela carta de uma mana lá, que ou procura um bicho, põe na mão, ou procura um terreno e põe na mão, depende... Transverse do Uvenwald. Isso, e ele faz aquela sequência difícil de enfrentar, que é primeiro turno descarte, segundo turno Tarmogoyf ou Green Flayer e terceiro turno Liliana. Eita! É, essa sequência aí é complicada, então você não é todo deck que consegue voltar dela, não. É, então parabéns aí ao Leonardo Gucci. O Sebastian Pozzo, cara, o argentino, a fera, aí ficou em terceiro lugar. Aqui ele fez top 4 com o KCI, o deck que a gente está cansado de falar, já conhece. Inclusive, nesse top 8, acho que tem 16 cópias de Ancient Strings, eu acho. Vou continuar. Tem um Tron em quarto lugar, né? Isso, Thiago Casanta, também pilotou um Tron, que também tem 4. Casa Santa. Casa Santa, isso, Casa Santa, é brasileiro. É, ele é da minha região aqui, ele é de Taubaté. Casa Santa. É uma cidade a uns 50 quilômetros daqui. Ao falar Casa Santa, eu desloquei ele uns 1.000 quilômetros para a esquerda, joguei ele lá na Argentina. Desculpa, Thiago, parabéns aí por pilotar do Tron, chegou e no top 4 do GP. Deixa eu ver esse Tron aqui, é um clássico, né? 2 Ugin em 4 carne, tem as criaturinhas, o Ormicom e o Balista, o Lamog, blá, blá, blá, 4 Ancient Strings, tá? E um Dismember, é a única carta de removal, ok. Perfeito. Seguindo aqui, tem um Affinity que fez top 8. Que legal ver a Affinity. Você também que tá ouvindo isso e pilota um Affinity, tem chance de chegar lá. É um Affinity. Ouviu, clássico. Felipe? Ouviu, Felipe? O Felipe que desistiu de jogar o torneio principal. Esse Affinity aqui, ele usa, faz o seguinte, ele usa 2 Galvanic Blast e 2 Karn, tá? Então, pra quem tem dúvidas aí de como a lista tá andando, de fato, o Karn tem entrado em outras listas que apareceram no Magic Online, apareceram em artigos. O Karn é uma boa opção. Ninguém sabe ainda quantos Karn colocar, né? O Vinícius Caran colocou 2, então tá aí. Parabéns ao Vinícius. Rápidos Cast. Aqui é DR. Aqui no final do terceiro dia, tô aqui com o juiz Gregory, que apitou parte do evento principal, e eu queria saber dele qual é o ruling mais difícil que ele fez no evento principal aqui. É, então, não foi exatamente uma ruling, foi uma situação diferente que aconteceu, que durante, acredito que foi a sexta rodada do primeiro dia do evento, um dos jogadores, durante o segundo jogo, na hora que ele foi pegar o seu sideboard, ele percebeu que tinha uma carta que não era dele. O shield era diferente e não fazia parte realmente das cores naturais do deck dele, então ele chamou o juiz. O que deve ser feito nesse caso? Nesse caso, a gente primeiro tem que identificar o que aquela carta está fazendo ali. Se não é dele, de quem que essa carta é? Então foi o que a gente identificou. Provavelmente era do oponente anterior, da rodada anterior dele. E foi o que a gente identificou, era exatamente isso. A gente identificou de quem que era o oponente e a gente tem que inicialmente devolver a carta. Existem algumas situações que podem levar o jogador a receber uma penalidade quando ele perde a carta dele nesse momento. Porém, nesse caso exato, como a carta estava junto com os pertences do oponente, mas não no deck do oponente, então nesse caso a gente só devolveu a carta pro jogador que tinha perdido a sua carta e o jogo continuou. A maior dificuldade, na verdade, foi justamente encontrar esse jogador, porque aparentemente ele ia dropar do evento, então foi um pouco mais complexo só para encontrar o jogador. Foi a situação mais diferente, mas talvez não a mais complexa. Só esclarecendo, então, não envolveu, não precisou envolver nenhum warning, nenhuma rematch, nada. Não. Nesse caso, como a carta não estava no deck do seu oponente, então, e era um card do sideboard do jogador, então no caso ele não houve nenhuma penalidade para ele. A gente só devolveu a carta, falou pra ele, presta mais atenção, por favor, cuide melhor de seus pertences e bom jogo. Perfeito, Gregor. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço. Tem um deck de Amulet Titan também, mais um deck aí que não... Ele teoricamente sofre muito, né, pro meta do formato, mas tá aí. Ele usa o amuleto, usa o Titã Verde, Azusa também. É um deck desse tipo aí que fez top 8 no GP, muito bem. E mais um deck que usa um set inteiro de Ancient Stirrings. Que mais? Tem um RG, o Drazi, pilotado pelo Breno Magalhães. Aliás, eu falei o nome do piloto Titã não, né? Daniel Caixeta. Daniel Caixeta. Parabéns ao Daniel Caixeta. E o Breno Magalhães pilotou o RG, o Drazi, que também tem que, quatro... Que o cara da... Que na transmissão o pessoal não conseguia falar esse Caixeta nunca. Ah, é? É, saía tudo. Eu descobri que era Caixeta depois, quando eu fui ler o nome dele no site, porque na cobertura eu não conseguia entender que era Caixeta. É, X tem som dizendo no É, inglês, então, né? cada narrador que falava, entrava, falava, tinha uma pronúncia diferente. Ó, esse deck do Breno Magalhães, RG Eldrazi, tem umas coisinhas novas, né? Eu tô vendo aqui, 4 Blood Braid, interessante. Olha a viagem, 3 Druida Boreal. Vocês sabem por quê? O pior elfo de Llanowar que existe, cara. É, mas... ele entra com verde e gera incolor. Isso, ele gera mana incolor, que é importante pra você baixar os Eldrazes aqui, né? O Obligator, que pra usar a habilidade dele. O Mega Shaper também, o Touch Not Seer e o Reality Smasher. Então esse deck aqui, ele encontrou uma utilidade pro pior Llanowar que existe. De interação, ele só tem 2 Dismember e 4 Bolt. E mesmo assim conseguiu chegar lá. É claro, de interação de mágica instantânea. Touch Not também é interado. Perfeito, não, pô, tu tem Top Knot, tu tem Eldrazi pra dar na cara de alguém, porque tu vai precisar matar bichos. É, ele diminuiu bem a curva, né? Tornou um pouco mais agressivo, né? Diminuiu um pouco a curva e tentou ganhar na race aí. Por fim, o argentino Fernando Gonzalez fez também top 8 com o Mardu Pyromancer. Então, gente, foi um top 8 diverso aí. 5 brasileiros, né? Top 8, muito legal ver isso. E parabéns aí ao pessoal que jogou. Tem umas coisas bem legais pra contar sobre esse top 8, né? Nosso amigo Sanduíche ficou em 12º lugar e o Calazans, que é da equipe dele lá de Santos, ficou em 15º. Então os dois aí, top 16, raspando ali no top 8. Muito legal. Os dois pilotando o BBE Titã, né? O deck, o deck de Escape Shift com o Titã. Muito legal. E eu acho que dá pra encerrar por aqui, né? 1.429 jogadores, maior GP da América Latina. Legal todo mundo que foi, que prestigiou, que jogou o evento principal. E tomara que esse número traga mais jogadores e mais GPs para os próximos anos. Tomara, quem Exatamente. Sabe aí volta o GP Porto Alegre, né, Vini? É isso aí, Luizada, vocês vêm para cá, daí vocês vão sentir um friozinho. A gente vai ver o que é frio de verdade. Não, porque, sinceramente, eu não sei o que é isso aí que vocês têm em julho. Inverno não é. Ó, vou dizer que hoje eu tive que ir de gorro. Tive que sair de casa de gorro. Luva, não. Cachecol, hoje na terça-feira, isso. Na terça-feira agora, a gente pegou o ônibus, todo mundo de touca, luva, cachecol. E eu de, sei lá, um casaquinho e uma manga curta, bem de boa aqui. Mas eu me assustei. Me assustei com o senso de frio. Mas, enfim, eu acho que foi bem positivo como nós, como comunidade total, eu que tenho um podcast que fala sobre comunidade, né? O número de jogadores do main event, mas também a galera que tava lá, as lojas, tinha. O evento todo foi agradável e tinha muita gente jogando side event também, né? E olha, O Eri tava comigo quando a gente foi chutado de uma mesa porque tava rolando side event, sabe? Ó, vou dizer uma coisa, já entrando um pouquinho no assunto da principal, apesar do número de jogadores, eu não senti nada apertado. Nossa, não? Tinha espaço não, de bom. Sobra, né? E isso conta muito, né? Não tem aquela sensação claustrofóbica que teve em outros eventos. Tudo aberto, né? Foi no nível da rua, tudo aberto, isso também conta. Uhum. Você podia arrumar uma mesa pra sentar, podia ficar ali mesmo pra comer nas mesinhas, né? Sim. Então, tipo, o espaço tava muito bom. Isso aí. Deixa eu só, antes de entrar nessa parte que eu sei que também vai ser longa, só falar sobre algumas pessoas, né, que participaram do main event aí e tiveram resultados significantes, né? Significativos, desculpa. É, o Sanduíche, né? O Matheus, é, ficou em 12º lugar, né? Você comentou, você falou, né, OMP? Isso aí. Inclusive, estamos aguardando o reporte dele. É, ele deve escrever um artigo na Liga Magic, mas estamos aguardando aí. Assim que ele escrever, eu vou anunciar aqui, porque merece. O cara é fera e provou isso. Olha, parabéns. É, tem duas pessoas aqui de São José também. O Roger, ele ficou em 43º, e o Araken, eu não, deixa eu ver que lugar que ele ficou aqui, é o pessoal que é daqui de São José, e mandar um abraço pra eles, não sei se eles vão ouvir, mas se eles ouvirem, fica aí. É, o Araken acabou ficando em 134, eu não vou tentar pronunciar aqui que eu vou acabar errando o nome certo. Eu acho que é 134º. 134º, exatamente. Desculpa, o outro, obrigado. Ficou em qual posição? É, 43º. Olha, tá ótimo, cara. Sim, você pegou top 64 aí. Eu acho que top 64 premia com dinheiro, inclusive. Premia. Eu não lembro quanto é o valor. Ele chegou a comentar aqui no, nos grupos. Eu não lembro exatamente quanto que é, mas é, já é um valorzinho. É, já é interessante, né? Posso mandar um salve também? Claro. O Thiago Nascimento, meu brother aqui de São Leopoldo, o primeiro GP dele, fez Day 2 e pegou top 100 aí. Com o Grix Death Shadow. Primeiro GP dele. Primeiro main event GP, né? Nossa, ó, falar uma coisa. Agora que você lembrou do deck, que, ó, eu vi o Boggles do Thiago Saporito, ele pilotou, fez dia 2. Eu vi Grix Death Shadow. Nós vimos aí no top 8 uma variedade de decks também que teoricamente não estariam bem posicionados, né? Mas conseguiram chegar lá. Então o formato tá diverso e tá aberto. Não precisa fazer como certos hosts que aparecem aqui de vez em quando, Felipe, que trocam de deck, trocam de side, assim que sai uma nova edição, entendeu? Não precisa, dá pra jogar com lista clássica, você não vai perder, tem lugar pra todo mundo, é isso que esse GP... Viu, Felipe, não ouça o MP da próxima vez e jogue com sua Affinity. Verdade. Não, vou dizer pra vocês, hein, se ele tivesse levado o Affinity, eu concedi na final de um Last Chance, então eu podia pegar by 2. Se ele tivesse um Affinity, eu podia ter pilotado esse by 2 esfregado na cara dele. Uh-huh. Eu podia ter feito um 2-3 lindo, entendeu? Pelo menos eu ia ter jogado, pô. É, mas vamos lá contar os causos na principal. Gente. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Muito bem, falamos do top 8, senhores, e nós estivemos lá, nós encontramos ouvintes, nós nos encontramos, né? Eu já conheci o Eli e o Ari, mas nós conhecemos o Vinícius pela primeira vez, conhecemos a Luísa, a namorada dele, conhecemos o Charles, que você entrevistou também, que é guitarrista, depois eu preciso baixar um pouco das músicas pra ouvir. Me pareceu interessante. É, os youtubers estavam lá, mas vamos falar o seguinte, vocês não estavam na sexta, né? É, nem no domingo. Era a comemoração dos 25 anos do Magic. Eu não esperava chegar e encontrar bolo na entrada. E eu não encontrei bolo, eu encontrei bolinhos. Tipo, na Muffin, é tipo cupcake. Tinha uma mesa cheia de cupcakes e era à vontade pra comer. E quando tava acabando, eles estavam repondo. Mindcut, tá ok. Nossa, e tava gostoso, assim, tava bem doce, mas tava gostoso. E assim, sei lá, eu me senti especial, sabe? Nossa, 25 anos de Magic, eu tô comendo bolinho, graças a Deus. Que legal. E aí no sábado não teve nada, acho que no domingo é que teve bolo, né? No sábado também teve bolo. No sábado à noite teve. A Carol tava anunciando lá o bolo. Ah, tá. Então no sábado teve bolo e no domingo não teve nada. É, só que eu não sei vocês, eu tava jogando um selado quando a Carol chamou no microfone todo mundo pra comer bolo. É, depois que eu terminei a partida do selado, eu cheguei lá e não vi nem prato, nem garfo, nem nada. É, eu e o Eli tava no, na última rodada do Pauper, né, Eli? Uhum. Daí nós só ouvíamos de longe, assim, teve a mensagem do Mark Rosewater também que a gente não conseguiu ouvir. Ah, eu também não. A gente tava do outro lado do salão e não no fim não aproveitamos o bolo, mas teve um bolo bem bonitão, inclusive, com o logo do Magic, 25 anos ali. Ah, acho que eu só vi a base dele, então, era aquilo. Mas vamos falar de quem tava lá, então. Tinha o pessoal da Wizards oficial, porque é parte da comemoração dos 25 anos. Então tava o Aaron Forsythe, que é um dos chefões lá mais conhecido como chefe do mar. o Doug Byer, que é o chefe do lore no Magic, e o Trick Gerald me disseram que tava lá, mas eu não ouvi. É, ele tava lá, eu vi ele no Twitter comentando muita coisa, mas no fim eu não... A Luísa chegou a ver ele, eu não vi. Ele... Eu acho que eu ouvi, mas... O Trick é aquele que é o de Community Manager também? Isso. Também conhecido como chefe da Carol. É, mas conhecido como chefe da Carol. Esse eu vi. Uh-huh. Esse eu vi. Ah, eu encontrei várias vezes, inclusive. Legal. E esse pessoal tava lá e eles estavam, tipo, andando por lá. Alguns momentos, né, eles estavam andando por lá. Então você conseguia parar e falar com eles. É, o Aaron eu achei mais difícil, porque ou ele tava jogando ou ele tava narrando. Eu não sei se ele tava narrando ou comentando, né, eu não vi a stream, eu tava lá. É, mas o Doug eu consegui parar ele uma vez e começar a conversar com ele. Falei que eu gostava do lore, falei que eu queria tirar uma foto com ele que acabei não tirando. É, e, tipo, de boa, assim, super tranquilo, um cara muito legal. É, isso, assim, pra gente é um privilégio, porque não é sempre que eles vêm pra cá, né? Então, se você talvez tivesse uma pergunta pra eles, poderia fazer, né? Se você tivesse, quisesse, sei lá, assinar uma carta com eles, quisesse perguntar de um artigo antigo que você leu, esses eram os caras que estavam lá, isso é muito importante, que não estão aqui em todo o GP. É, sinceramente... O Aaron, se não me engano, comentou o draft de Unlimited. É, então, eu vi ele no sábado e no domingo na cabine e com o fone, e falando com o narrador. Uhum. Então não sei se era o draft. Só o draft de Unlimited, porque esse draft foi no domingo, né? Uhum. Mas ele ficou muito tempo comentando. Não sei se ele chegou a falar do evento principal ou outras coisas. O que eu ir falar antes é assim, o positivo disso, de vir essa galera pra cá, é que... Eu tô começando a sentir que o Brasil como comunidade tá sendo notado, sabe? Tá sendo notado como algo importante, né? Desde que a gente tem a Carol, né, também, que é Community Manager daqui, eu acho que a gente tá cada vez mais progredindo como comunidade aos olhos da WOTC, né? É, não, eu não sou tão romântico assim, Vinícius. Eu acho que esses caras, no fim, eles têm chefes, né? Ah, também, óbvio! É, o fator mais importante aqui para os chefes não é o fato de a gente, sei lá, ter uma comunidade, é o fato de ter 1.400 jogadores pagando pra jogar principal. Não, exatamente isso que eu quis dizer. É o que pesa mais. Eu quis dizer que a Wizards, ela consegue olhar pra nós como uma comunidade mais sólida, entendeu? Porque eles nos tiraram vários GPs justamente por causa da falta, exato, de gente jogando, né? Exato. E agora eles estão vendo que a gente tá... Mandaram os caras pra cá, pô. É caro mandar o cara pra cá, né? É, tudo bem, então... que é parte da comemoração dos 25 anos, né? Justo, justo. Não sei se vai ter nos outros anos, mas... Acredito que não, mas... O jeito mostra que... Mostra que importamos, né? Mostra, claro, que... Ah, mas... É, o que você falou, acho que é interessante, Avini, porque, assim, eu entendo que também muita gente deve ter vindo exatamente por causa da comemoração, mas ainda bem que a gente na comemoração marcou, né, o evento principal com recorde e tal. Então já é uma coisa boa que eles vão levar isso de volta, né? Eles vão levar informações de que realmente o pessoal, né, tá participando, tá envolvido, né, tem em relação à produção de conteúdo, né, que é a nossa praia no momento, né? E também do jogo em si, né? Então acho que pelo menos a gente atendeu, imagino eu que tenha atendido as expectativas da Wizards também. Pô, nesse ponto. Com, né, certeza, no painel que eles fizeram, não lembro se foi no sábado ou no domingo. Sábado. Sábado, teve um painel em que o Aaron e o Doug responderam perguntas e faltou tempo pra ele. Tinha mais gente levantando a mão do que eles puderam dar conta. A Carol teve que sortear ali, mas pra fazer pergunta. Então isso mostra que nós estamos interessados, sim. É aquela coisa, se eles chegaram lá e falaram, guys, Brazil matters, eu tô feliz. Ah, sim. Eu acho que sim. Mas eles não eram os únicos lá, né? Tinha as cosplayers também, tinha a Fanny de Nicol Bolas, um Nicol Bolas escandinavo, né, por assim dizer. Todo loiro. É, tinha a Fanny também de Rowan. Eu acho que era a mesma Fanny do Nicol Bolas. Se você por acaso viu as duas ao mesmo tempo, ela deve ter uma irmã gêmea. Então, eu acho possível que foi a Ron que tava com cosplay de Funny também. Acho, ainda não tirei essa dúvida. Muito bom. Ela é igualzinho, né, cara? Igualzinho. Igualzinho, hein? É. E tinha duas Lilianas, uma delas era a Maggie também. No primeiro dia, tinha as duas. Mas não, que fique claro, que a gente até comentou isso, que fique claro que não é porque ela é parecida que o cosplay ficou pior, né? O figurino tava realmente muito parecido, então... Sim. É que o porte físico, né, e o rosto dela, tudo, o cabelo loiro, aparenta muito, né? Parece muito com a Rowan, então... Mesmo assim, tem muito trabalho, né, ali. Com certeza. Eu não vou dizer que o Nico Bolas ficou parecido, porque seria xingá-la, né? Mas em termos de figurino, realmente se aproximou bastante, né? E o Nico Bolas, ele foi criativo, né? Foi uma pegada diferente pra gente conseguir fazer o cosplay de um dragão, um ancião, né? Ela me falou por quê, Nico. Eu perguntei de tantos personagens, por quê, Nico Bolas? Eu falei, é que eu sou meio fã da Magali Villeneuve. Eu falei, nem percebi. Nem percebi pela timeline dela no Twitter, nem percebi. A Maggie também foi de Eldrazi, um dia, acho que foi no sábado, né? Cosilex Translator. É, olha, se você viu um Eldrazi lá, caprichou. Acho que foi no domingo, porque no sábado ela tava com outra ocupação, né? Ela tava de intérprete. É. Ela no final trabalhou de intérprete pro Aaron e pro Doug ali, tava em tempo real traduzindo o que todo mundo perguntava e o que eles falavam, muito legal. A gente passou o sábado inteiro procurando a Maggie, não achamos e descobrimos depois que ela tava ocupada. Tinha um Jace também, eu vi um Jace lá junto com a Roa. Eu vi uns outros lá, mas eu não reconheci, eu acho que tinha um Sarkhan, eu acho. Né? Não reconheci direito. O Jace foi uma moça que fez também, né? Não vou lembrar o nome dela agora. É uma moça japonesa que fez, eu não me recordo o nome dela. Ficou muito bacana também o Jace. Ficou, os cosplays ficaram caprichados. E o Eldrazi eu não sei, mas os outros, né? Eu vi Liliana e eu vi a Ron e o Nico Bola jogando torneios paralelos, assim. Você podia ser sorteado pra sentar do lado de um cosplayer, de boa. É legal. E se jogou Pauper, ainda podia sair do lado do Professor também, né? É verdade. Tinha, então, já que você falou do Professor, tinha o Professor lá, né? Uhum. O Professor da Tolarian Academy College. Eu não sei a razão de ele ter ido lá. Não sei se foi parte das comemorações ou se foi o circuito de promoção do Pauper dele. Foi da Channel Fireball por causa do Pauper. Ele e o Ed viriam, né? O Ed teve um problema nas costas. Ah, na verdade. Coluna, e daí veio só o Professor, mas é por causa do Pauper, sim. Isso, aí ele não conseguia andar direito também, o professor, porque ele dava um passo, alguém parava pra perguntar alguma coisa, pra tirar uma foto. Teve até uma parte engraçada em que eu tava na fila pra falar com ele, formou uma fila, né? Aí eu olhei pra trás, tinha um casal atrás de mim e mais gente atrás deles. Aí eu até comentei, pô, forma fila rápido, hein? Aí a moça do casal sorriu e balançou a cabeça. Aí eu falei, em inglês, né? Vocês não falam português, né? Sabe quando a pessoa diz parte daquilo? Ele fala, não, eu sou chileno, não falo nem portunhol. Tá? Eu falei, tá bom. Hablas! E olha, a quantidade de gente que tava ensaiando pra falar com ele. O pessoal chegava pra ele e falava, many magic players ask the question. Aí falava a questão deles. Nossa, direto. Ele assinou algum Tolarian Scholar. Nossa, vários. Inclusive, eu tenho o meu, ficará guardado aqui eternamente. Eu tava com o Vini, né, nessa hora que o professor passou e a gente tomou coragem de ir lá falar com ele, né? Falar não, né? Quem falou foi o Vini, né? O Vini fez um resumo da vida dele, né, pro professor. E o professor, isso é uma coisa que eu tenho que dizer, cara. Ele tava com uma paciência, cara. Tava. Que nossa! Ele tava. Todos eu acho que teriam, sabe? E dando, e sorrindo, né? Não tava com cara emburrada, sabe? Ouviu todo mundo, conversava, tudo que a pessoa perguntava, ele respondia. Claro, isso deve ter sido difícil pra ele. Até comentei no dia, né, que um tweet dele chegando, tipo, 2 horas antes de ele chegar aqui, que ele falou assim, né, nossa, eu me dei conta que eu tô indo pro Brasil e não entendo nada de português, né. Saiu muito da zona de conforto do pessoal, né, o pessoal tá acostumado aí pros países, né, que vão entender bem inglês. inglês, e aqui no Brasil não é todo mundo que tem essa, essa possibilidade, né? E aí a gente foi, tirou foto, e ele fazia de tudo para entender, você falava, emendava o português, o inglês com o português, e né, com a, termos de pronúncia também, né, não é muito boa, e ele fazia de tudo para entender, ele perguntava sobre aquilo, é sobre isso, tal, é tal coisa, e, né, e o Vini, né, que desenrolou melhor, ele e tal, e, mas cara, a paciência dele, ele é uma figura sensacional pro, do Magic e um ser humano, dica. Porque olha, eu vou falar pra você, quem não segue ele nas redes sociais, sigam, sabe, o trabalho dele é ótimo pro Magic, pro Pauper. Ele tem mais seguidor que o canal da Wizards, né? É, o ele canal dele tem mais que o Magic. Ele, eu ensinei ele a falar português, o ouvinte aí ouviu, né, na fase de manutenção, é verdade. Quer dizer, na fase de desvirar, porque aqui é Berari. Ferrari. Ele acertou de primeira, e ele foi super paciente, cara, super mesmo, assim. Fica a dica pra quem quiser ver, eu vi o inicinho só, mas mostra bastante do que é o Professor. Saiu agora há pouco tempo também a coverage do Guma do GP. E ele tava junto com o professor ali, eles levaram ele no Mercadão pra comer o mortadela lá. E é muito legal ver ele tentando falar português também e arranhando português, muito bom. Eu tava meio bêbado de cansaço mesmo no último dia quando o Guma decidiu gravar alguma coisa comigo. Espero que ele tenha contado. falando em bêbado, o professor foi batizado como brasileiro também, viu? Exatamente. Na sexta-feira eu parei e perguntei. Na sexta-feira eu perguntei, já tomou caipirinha ali já? Na sexta-feira. Os caras, o tio Vini, o pessoal que saiu com ele, não deixou ele. Charlão, tio Vini. Aliás, a Lígia, abraço pra Lígia, nossa ouvinte aí, fiel também. Eu vi ela lá, consegui dar um abraço nela também, mas queria saber como ela tava nos eventos do GP. Eu vi ela bebendo com o professor também. Aí isso aí, Lígia. Tem que batizar o professor. E no final eu consegui tirar uma foto com ele e com a Tucci, tentando fazer o que o Rich Hagan fez, né? Abrindo uma Black Lotus lá. Quem não viu, acessa lá, vou deixar o link aqui, ficou boa a foto. No fim não deu pra gente ficou boa. Pois é, eu queria tirar com tanta gente, até com o Doug Byer falou que queria tirar uma dessa. Mas eu descobri o seguinte, olha, se você quiser fazer coisas sociais no GP, você tem que escolher um dia pra não jogar evento do GP. Exatamente. Não dá. Até as cosplayers que estavam indo lá, elas sentavam, abriam a pool, estavam a da pessoa da frente e dropavam do torneio, porque não dava tempo. Então já ficou uma lição pros próximos, né? A gente não pode pegar um pacotão desse, por exemplo, que vem 6 eventos limitados, que não dá tempo de jogar tudo. Não, e além disso, né, a gente não tá acostumado aí como produtor de conteúdo, né, que foi a primeira vez. Sim. E tu querer atender todo mundo, dar oi pra todo mundo, ainda jogar algum side event é puxado mesmo. Isso não é só pra gente, assim, os próprios jogadores, os ouvintes, o ouvinte que para e conversa com a gente durante um tempo, e aí como é que você tá e tal, ou às vezes a gente que para o ouvinte e pede pra ele, como eu pedi pro Genê, um report de Legacy, isso aí gasta um certo tempo, né, então às vezes a pessoa não tá programada pra isso. Então é interessante essa lição que a gente tira de, se você comprar um pacotão, se programe muito bem para jogar os torneios dele e conte que vai ter atrasos nos torneios, né? Mas se você pretende produzir conteúdo, não planeje jogar todos os dias. Separe um para trocar carta, conhecer as pessoas, filmar, tirar foto, sei lá, é melhor assim, né? Fica muito corrido. Tá, sim. Acho que você tem que ir bem preparado pra isso aí. Eu até cheguei a levar a câmera, tripé, gravamos pouca coisa lá, tava conversando com o Ari sobre isso hoje. Realmente é complicado. Se você quer ir no GP pra jogar e pra produzir conteúdo, escolha um dos dias pra fazer cada coisa, porque realmente vai ficar complicado. Cara, eu levei minha pasta de carta pra troca, eu não tirei ela, eu só tirei ela pra colocar a carta que me deram. Tipo, um amigo, o Tomás me viu, falou, ô Vitor, você quer essa lenda foil? Eu falei, ah, claro que quero. Aí ele me deu uma lenda, eu abri a pasta e coloquei, mas eu não abri uma vez, cara. Eu levei 4 commanders e um cubo dentro da minha mochila do Rio Grande do Sul até São Paulo, deixei eles fechados e voltei pro Rio Grande do Sul, porque... Minto, eu joguei um Commander com o Eli quando a gente tava matando um tempo, uma hora lá de manhã. Verdade. Essas coisas, eu tô falando... falando, tem que ser planejado, a gente não pode jogar torneio do GP, cara, assim, não. Uhum. Mas, ó, a gente também teve oportunidade de conhecer um pessoal da Channel Fireball mesmo, os gringos, né, e tirar foto com eles. É, quem viu aí no nosso Face, no Twitter, tem uma foto com um gigante da Channel Fireball. O Joseph, ele foi bem simpático, ele tirou a foto com o Playmat, né. É, uhum. O Playmat inclusive foi ele que sugeriu pra tirar foto com o Playmat, né? Isso. É verdade. R$500 aquele Playmat, meu Deus. É, mas era bonito. Tô contente com o meu aqui. mas que era o meu bonito, não era foi. Bonito. Deu vontade. Aqui de... é bonito, gente. Ô Eli, você que é uma pessoa alta, né? Você é grande, forte. São poucas pessoas que te fazem se sentir pequeno, né, cara? É o Joseph. Eu me senti pequeno perto dele. Cara, deu vontade de cutucar ele e perguntar assim: o senhor é o Montanha do Game of Thrones? O cara era muito cosplay, grande. Você vende cosplay de montanha? O cara era muito grande, viu? Tá louco, cara, quase não cabe na foto. É, mas eles são super gentis, assim. Eu tava pronto pra sair correndo, né? Se ele dissesse uma cara feia, que ali é perto da saída. Mas eles super gentis e muito bem. E, inclusive, é melhor aproveitar, antes que o pessoal fuja da fase principal aqui, dizer o meu feedback e depois vocês falam de vocês, tá? É, o pessoal eu acho que é o pessoal da Nerds que tava lá atendendo, enfim, o pessoal do GP e o pessoal da Channel Fireball, todos muito atenciosos e tratando você muito bem. Inclusive em questão de reparação de erros, tá? Eu tenho dois erros aqui que foram meus e eles corrigiram. Um erro foi na hora de pegar booster. Eu dei tipo 30 ticks, era pra tirar 30 booster e receber 23. Só que eu só fui ver isso depois de jogar uma rodada inteira de selado. Eu voltei lá, expliquei e ela me deu os boosters. Uma outra coisa foi erro quando me deram os ticks de premiação, né? Faltou 100 ticks em uma das ocasiões. Depois eu voltei lá, falei pra ela, expliquei, ela me deu sem problema, assim. Então todos muito atenciosos, não teve, assim, não tem nada o que reclamar nesse sentido, sabe? Nota 10 mesmo. Não, é, tem uma parte que eu acho que é das lojas brasileiras, que tinham brasileiros lá atendendo, mas não tem nada o que reclamar dos gringos também, todos muito atenciosos comigo. Não, e o próprio Joseph também, eu acho que a gente tava até meio encabulado ali com eles, chegou lá, só comentou que a gente tinha mandado nosso material e tal, e ele já, eu não vejo nenhum problema em ajudar vocês, não sei o que, já nos encaminhou pra pessoa responsável e, sei lá, em 5 minutos a gente já tinha resolvido o problema, até tirado uma foto com ele, né? Exato, e eu acho que isso aí abre um paralelo pra gente fazer algo muito legal nos próximos GPs, se a Channel Fireball continuar, né? Porque eu até falei aqui no podcast que o ouvinte podia esperar talvez um sorteio de alguma coisa do GP. A intenção era dar uma vaga no evento principal, né? É, dar uma vaga, só que a gente só teve a notícia muito em cima, então não dava nem pra, ia ser irresponsável até falar que a gente ia dar uma vaga pra você e no fim não ter a confirmação, né? Mas isso aí abre um paralelo pra que no ano que vem a gente consiga sortear coisas, né? Nem que seja evento paralelo, mas que a gente consiga movimentar o pessoal nesse sentido. É, até mesmo fazer o nosso sonhado stand, né? Exato. Tem um stand nosso ali pra fazer spell slinging, né? Exatamente. Que foi quase que se concretizou esse ano, mas ficou pro próximo. Mas pela maneira como nos trataram, tem esperança. Eu também tenho. Eu acho que eu tive uma impressão antes, a gente até conversou sobre isso lá no local. E acabou não se concretizando dessa forma, né? Então, assim, a gente foi bem recebido, a gente explicou, né, o que a gente queria, o que a gente era, né? E o pessoal, né, foi bem solícito. Eu acho que para ano que vem, com a Channel Fireball já, né, com números importantes do mundo todo, o que ela pode fazer, o que ela não pode, né? Porque eu acho que ela colocou um padrão, né? Tipo, todos os GPs mais ou menos no mesmo modelo, né? Então acho que ela não quis abrir exceções para que isso não acontecesse, se ela pudesse medir tudo de uma forma mais, né, parecida, né? Sim. Então acho que para ano que vem, com ela já conhecendo melhor o local, né, o público local, né, atender as necessidades locais, eu acho que a gente pode voltar a conversar sobre isso aí e realmente conseguir gerar um conteúdo de uma forma diferenciada, que era o que a gente queria para esse ano e acabou não dando certo do jeito que a gente queria, né? Sim. É, em termos de fila também, pouquíssimas filas para se inscrever em torneio, principalmente se você tinha os vouchers, tinha aquele pacotão, né? Super tranquilo para se inscrever. O sistema deles funciona assim, é bem ágil. Vamos falar um pouquinho dos youtubers e dos artistas. Dos youtubers estavam lá, alguns estavam trabalhando na stream, como o Tio Vini. Aliás, eu parei o Tio Vini na sexta pra dar um oi pra ele, ele já tava sem voz. Pra você ver como ele tava trabalhando. Na sexta-feira ele tava trepando lá na escada pra arrumar o lugar da stream e tal, pra que tudo estivesse certo. O pessoal trabalhou muito bem. O Villiedel correndo pra cima e pra baixo os 3 dias, né? A equipe mista ali de brasileiros e gringos pra poder aprender alguma coisa pra ficar aqui no Brasil, né? Em questão de stream oficial. Os artistas também estavam lá. Aliás, desculpa, os youtubers que não trabalharam, eles estavam lá jogando também, estavam lá fazendo as ações deles. O André, do Motivo, ele jogou um pouco, apareceu lá, deu um abraço nele. E outros também, eu vi o Thiago. Todos estavam lá, né? Sim, era a grande festa do Magic brasileiro, né? Todos estavam lá. Pouquíssimos não foram. Os artistas, tinha 3 artistas, lógico que a fila maior. Única fila, né? A grande fila era do Steve Argyle, que fez a Liliana do Véu, mas também tinha a Tuti Wakalaka, que é a Carol, que é uma artista brasileira. Ela faz alteração de card. Ela faz live de alteração, né? Também. Isso, ela tem canal no YouTube. Tinha vários momentos, Vini, que a fila, o stand dela estava mais movimentado que o dos outros 2 artistas. É sério. Fantástico. Uhum. Legal. Inclusive a foto que eu tirei com o professor foi junto com ela também. Sim. O Josu Hernandes estava lá desde o início, mas o Brian E, ele demorou para chegar também, né? Ele estava lá mais cedo na sexta, mas no sábado ele demorou, verdade. Verdade. Tanto que eu tinha algumas cartas para assinar com ele, inclusive Command Tower, né? Porque comandeiro tem Command Tower. E eu queria assinar, ele não estava lá quando ele chegou. A gente tentou até pedir alguma coisa, mas ele tava recém se arrumando, pediram pra dar um tempo. No fim, eu nem fui lá fazer as assinaturas com ele. Eu fiz só com o Argyle e com o Hernais. Ah, tá. Eu peguei dos 3. Pra quem não sabe, alguns artistas cobram, né? O Steve Argyle cobrava acima de um valor X, né? De card, quantidade X de cards. Sim. Ele dava 4 de cortesia. Eu fiz questão, 4 de cortesia, né? Uhum. E do Ryan E, eu fiz questão de ir, né? Uma que eu tava com o Mutani Foil e a outra era um Sutai Charm que eu ganhei num produto que minha esposa me comprou, né? Gift e aí box. Eu falei, não, é o Holiday Gift Box, e eu falei assim, não, eu preciso da assinatura desse cara, tipo, né? Eu precisava trazer e mostrar pra ela a assinatura, né? Porque foi coincidências da vida, né? E realmente ele demorou um pouquinho pra chegar e tal, mas foi bacana. É uma oportunidade que a gente tem, que às vezes a gente não sabe, né? Quando que vai ser valorizar. Eu acho que é bacana, eu acho que dá pra guardar bem isso aí e ficar de recordação, né? Isso aí. Pra quem tem decks parados, vai no GP, mas não vai jogar o principal e fica pensando, por que que eu vou levar o meu deck Legacy pra lá? Bom, tem uma coisa chamada Spell Slinging agora no GP. Spell Slinging é o seguinte, é uma cabine lá onde você vai jogar contra o Aaron Forsythe, por exemplo, contra o Sebastian Pozzo, que foi o último campeão de Pro Tour, né? E você senta lá, escolhe um formato, qualquer formato, e joga com eles. Eles vão puxar o deck deles e você traz o seu, né? Normalmente o deck do pessoal da Wizards é deck temático, né? Deck de brincadeira mesmo. Por exemplo, o deck standard do Doug ou do Aaron, era um deck de explorar. Não tem deck de explorar competitivo, tá? Mas o dele era pra brincar. E se você joga ali uma partida, se você ganha, você ganha um terreno foil do GP. Um terreno básico foil do GP. Esses terrenos até que estão valorizados, né? Lá estavam vendendo por R$18 e tal. E são bonitos para você pimpar o Commander e tal. Uhum. Então, eu acho legal. Acho um incentivo para você levar um deck seu e ainda trocar uma ideia com alguém que você admira, né? Pô, já pensou você poder dizer que ganhou uma partida do Sebastian Pozzo, o campeão do Pro Tour? Pô, fantástico. Legal, né? Uhum. Falando em torneios, assim, coisas paralelas, né? Teve muitos torneios Legacy. Eu conversei com o Genê, que é o 20 nosso, e joga muito Legacy. E ele tem algumas novidades aqui para falar em primeira mão sobre o primeiro fim de semana pós-ban, né? O que estava rolando lá. Eu vou soltar aqui e volto já. Roda aí, Teobaldo! Aqui é DR. Estou aqui com o Genê Lindo, ouvinte clássico do Hackers Cast e jogador de Legacy. Genê, conta pra gente quantas partidas você jogou até agora e qual que tá o score. Então, eu joguei até agora 8 partidas, eu tive 7 vitórias e 1 empate. Aí, lembrando que esse é o primeiro fim de semana do novo Legacy, pós-banimento de Deathrite Shaman e de Taxian Probe. O que você escolheu trazer pra cá e por quê? Eu estou jogando com o Mono Red Goblins. É um deck que eu gosto muito, eu tenho paixão pelo deck. E ele ficou muito mais forte depois do Bundle Deathrite Shaman. Porque além do Mana Denial que ele dá, que o Shaman destrói... Porque você quebrar um terreno do oponente com Ashland, com o Xamã, é muito, muito menos relevante. Você também não tem um blocker de turno 1 pro Lacaio, que é normalmente uma peça-chave pro deck ganhar. A lista do deck ainda é a clássica ou você mudou alguma coisa? Eu estou jogando de novidade, eu estou jogando com Goblin Chainwheeler, um no main e um no side. Ele fez muita coisa por você? Ah, ele matou umas criaturinhas do Dredd bem importantes. Eu também usei ele contra um Mono Red pra ganhar, mas foi pra dar dano na vida direto, não foi pra... Boa, e como é que tá o field, então? O que, que você tem visto? O Grixis Delver morreu mesmo, tem muito reanimator. Conta pra gente como é que foram as matches aí. Então, eu não vi nenhum Grixis Delver, eu acredito que ele morreu de fato. Eu enfrentei um Rogue Delver, o Canadian Threshold. Eu enfrentei dois Dreads. Um Reanimator. E enfrentei dois Burns. Eu empatei com o Shoentel, o Ezekiel. Foi um intentional draw, porque estava tarde, era um evento noturno. Mas é uma match que é ruim pro Goblins, porque eu não interajo com o combo. Mas foi a única match ruim que eu enfrentei. Quer dizer, o Burn também é ruim, mas eu consegui ganhar. O que mais me chamou a atenção foi você ter falado de dois Dreads em 8 partidas. Você acha que é bem representativo, assim, esse deck vai ser mais presente no formato agora? Olha, além das partidas que eu enfrentei, eu vi mais dois jogadores de Dread. Eu acredito que sim, é uma partida que vai melhorar muito sem o hate do cemitério de main deck, porque pro Dread é muito importante ganhar a primeira partida. Se você já tem uma resposta na primeira partida contra o deck, ele parece muito mais fraco. Sim, isso dificulta o Dredd te avançar. Se você não tem a garantia da primeira vitória, como o Xamã foi embora, é muito mais provável que você vai ganhar a primeira e aí vai ter que lidar com as cartas de morte só na segunda. Eu lembro de a gente comentando disso no podcast que era uma especulação. Não. Obrigado então, Generino, tá aí em primeira mão, né, uma novidade desse novo Legacy aí, continuando a desbravar e boa sorte nas próximas partidas com o Goblins. Muito obrigado e, cara, vamos ajudar. Mano, lança corrente no Legacy. Lança Correntes é uma máquina. Ele mata elfos. Ele mata necromoebas. Ele mata zumbis. Ele mata um monte de coisa. Mata corinthians. Beleza, obrigado, Gene. Roda aí, Teobaldo. Aqui é DR. Bom, obrigado, Genê. E agora é o seguinte, eu consegui uma resposta oficial do pessoal do GP, da organização do GP, sobre o material, né? A falta de material de Dominária. Porque eu não sei se isso aconteceu no sábado com vocês. Não, sábado nós passamos ilesos, mas eu fiquei sabendo depois. Isso, o que aconteceu? No final do sábado, faltou booster e box de Dominária na Prize Wall. E no domingo faltou também, né? Assim, abriu meio-dia a Prize Wall e acabou rápido. Rápido do Dominário. Eu vou dizer aqui exatamente a resposta da organização, tá? A Wizards decidiu enviar uma quantidade reduzida de produto para esse evento. Só fomos informados dessa decisão alguns dias antes do evento, quando já não havia mais tempo hábil para contornarmos a situação. Assim, tivemos que reduzir a quantidade de produto à disposição tanto dos eventos quanto da Prize Wall, o que resultou, entre outras coisas, na limitação de vagas em alguns eventos e no cancelamento de outros. Pronto. É justa a explicação, né? E também acho justo da Wizards pensar que o evento não ia encher tanto, baseado no histórico recente. Né? Só no evento principal tinha o dobro do número de jogadores do que normalmente aparece, né? Em GPs Modern aqui, tanto aqui quanto em Porto Alegre, são 700 a 800 jogadores. Dessa vez teve 1.400, então eles devem ter dimensionado o material de acordo com essa expectativa. E essa foi a maior reclamação que a gente teve, né? Foi bem frustrante você jogar vários eventos paralelos, juntar tickets para comprar uma ou duas caixas de Dominária na Prize Wall depois e não encontrar nada. A única coisa que tinha era a Hora da Devastação. É. Mas está explicado aí o porquê, né? Foi meio que um erro de cálculo da Wizards e que não deu para corrigir a tempo. Inclusive foi cancelado o Box Sealed, né? Por causa desse mesmo problema. Eu não sei se foi cancelado ou se limitaram vagas. Foi cancelado? Eles limitaram vagas na sexta e depois cancelaram no sábado e no domingo. Ah, que pena, que pena. É 16 vagas na sexta, que é bem pouco, né? Que é um evento de sucesso. E depois não rolou no sábado nem no domingo. Pra quem não sabe, o box selado é um torneio que você paga R$270, ganha uma box e tem que montar um deck com ela. De 40 cartas. E aí joga e ganha premiação ainda em cima disso. Muito bom. No domingo, assim, durante o fim de semana, aconteceram os torneios selados preparatórios para o draft de Unlimited. Né? Que exatamente. É a terceira edição do Magic. Eu pensava em jogar algum desses, mas vou ser sincero com vocês. São torneios que são muito ingratos em termos de premiação. E são desgastantes também, né? São desgastantes. São 4 rodadas com corte pro top 8. E, assim, o ambiente não é o mesmo do ambiente dos paralelos limitados, né? O ambiente dos paralelos limitados, dos selados, é mais amigável, é brincadeira, é menos competitivo, assim. Sim. Então, eu acabei não jogando nenhum. Eu acabei ficando na parte de brincadeira mesmo. Mas teve uma saga que eu passei pra conseguir a capinha de booster, porque eu queria a capinha de booster de Unlimited, pô. Pô, lógico, em que outra oportunidade eu vou ter? Cara, ó, eu no finalzinho do domingo, né, eu fui atrás, no começo do domingo eu fui atrás do juiz, eu queria saber quem ia ser o juiz que ia apitar isso. Aí fui na mesa do juiz, ninguém sabia. Aí puxei o Tomás, vê aí, tem alguma tabela em algum lugar que tá anotado? Ele falou, ó, eu acho que é esse juiz. Fui até esse juiz e falou, ó, provavelmente sou eu, mas eu nem sei se eu vou poder encostar no booster. Aí eu falei, ah, meu Deus, e agora? Pô, se o juiz não encosta no booster, e agora? Aí ele falou, não, mas se eu puder, eu guardo um no bolso pra você. Eu falei, obrigado. Mesmo assim, na hora do draft, gente, eu fui até a mesa, fiquei vendo eles terminarem de draftar, e aí eu vi que tinha uma pessoa da organização, não sei se era juiz, que pegou todas as capinhas e colocou dentro de uma caixa, e fechou a caixa. Uhum. Aí eu perguntei pro juiz, ele falou que essas capinhas são dos jogadores, ficam com eles. Aí, por sorte, o Márcio Carvalho tava no draft, e eu já tinha conversado com ele antes, tinha dado uma fichinha de Teobaldo, e agradecido pela participação aqui dele nesse podcast. Aí peguei ele saindo do draft e falei, ô Márcio, já te deram a capinha, o que você vai fazer com ela? Aí ele, tipo... Ele tava preocupado com o draft, ele, não, não sei se eu vou receber capeta. Eu falei, ah, mas eles falaram que é com vocês. Ele, ah, tá, se eu receber, eu dou-t. Acho que ele falou assim, em português de Portugal, né? Eu dou-t. Uhum. Pô, obrigado, cara, legal. Mas o juiz que guardou as capinhas na caixa, ele saiu fora, tipo, sumiu, né? Então, quando fizeram aquele cercado para os jogadores montarem cada um o seu deck de Unlimited depois do draft, eu fiquei filmando o Márcio Carvalho, tirando foto deles e tal, até aparecer o juiz de volta com a caixa e dar 3 capinhas para cada um. Assim que o Márcio recebeu a dele, ele me procurou assim, esticou para mim e falei, oh, obrigado, Márcio, graças a Deus consegui as capinhas. Pronto, essa foi a saga. Consegui as capinhas novas, cheirei as capinhas, sim, eu cheirei. Com certeza. Infelizmente não tem o mesmo cheiro. Deve ter se esvaído depois de 24 anos, né, guardada. Mas tem uma coisa interessante sobre elas. Tinha uma empresa do Richard Garfield e ela é a produtora do booster junto com a Wizards. É o Richard Garfield Games. Como é que é? RGC, né? E isso tá escrito no booster inteiro. É bem interessante, repara isso. É. Um ouvinte já tinha me pedido uma das capinhas, então vou mandar para ele lá no Rio de Janeiro. E tô com uma. Eu tô até com medo de cortar. Eu nem vou cortar a capinha, gente. Eu vou deixar ela do jeito que ela tá. Não, deixa in natura. Deixar ela inteira. É. Fantástico. Parabéns. Parabéns, MP. Tu mereceu. Obrigado, obrigado. É a mais antiga que você tem agora? É a mais antiga. Olha, depois dela você tem o quê? Ah, só falta, tipo, Beta, Unlimited, Alpha e... Não, Unlimited, falta Beta, Alpha, Legends, Arabian Nights. Você viu que eu vi algumas pessoas no domingo com foto de booster de Arabian Nights. É, eu vi também. A Fanny não tinha? Acho que a Fanny ganhou. Fanny ganhou. É, mas eu acho que esse pessoal vai vender, né? É a melhor coisa a se fazer, é vender. Ah, é. Mas não custa. É, não, sim, ficaria de olho, pô, é difícil. É, e olha, não é por nada não, mas parabéns ao Márcio Carvalho, viu? O cara, ele tava jogando o evento principal, ele ficou em 18º no evento principal. Ele se classificou durante o fim de semana para o draft de Unlimited e ele chegou na final do draft de Unlimited. Parabéns. E parabéns também pro argentino Sebastian Pozzo. Ele fez a mesma coisa que o Márcio Carvalho, se classificou pro draft de Unlimited. Ele fez top 8 no evento principal, né? E ele não chegou na final do draft de Unlimited. Quem venceu foi o Gabriel Fer, o brasileiro, né? Que venceu o Márcio Carvalho. O Pozzo fez top 4, né? Oi? O Pozzo fez top 4, no, né? No evento principal, exato. Uh-huh. Os caras são feras, meu. Vieram com tudo aí. Parabéns aos dois. O Márcio Carvalho é bem, bem gente boa também. Dava pra parar ele lá no meio do torneio, conversar tranquilo, assim. Bem... Daí tu vê que o jogo não é um jogo de sorte, né? Não, de fato. É um jogo que tem sorte, mas não é de sorte, né? É. Se bem que tem pulselada que desafia essa lógica. Ah, selado já foge um pouquinho, né? Ó, te dizer o que aconteceu nesses selados aí. Eu falava pro meu irmão, meu irmão jogou junto, né? Falava pra ele: meu, não põe essa. Ele colocava corujinha de uma mana, uma azul. Meu, não põe a corujinha, ela é ruim no selado, ela não bate nada, não faz nada. Ele colocava corujinha e ganhava, enquanto eu perdia pra um deck de corujinha. Eu falava: ah, não. Não. Não é possível. Não é possível. Bem feito, no vídeo da coruja. Não é um passarinho? Não é um passarinho que quando caça uma histórica, escreve um? Isso. É. Isso é ruim, limitado. Ah, não, cara. É tão ruim assim, não. É ruim. Tem razão. Não se joga isso ilimitado. Pelo menos, assim, no selado não. Tem que evitar, porque é uma carta que não lê. Ah, tem aquele deck, o W histórico. É meio... Tem no draft. Sim. Mesmo no draft, é mais ou menos. Não, é tenso. Mas, ó, você vê, tinha side event pra todo mundo, né? Tinha side event pra quem quer jogar Modern, Legacy, Standard também. Tinha alguns drafts históricos que rodaram durante um fim de semana. Um por dia. Inclusive, teve, acho que no domingo, fizeram mais um. É, legal! Teve um dos dias que abriram um especial. Inclusive, mesmo nesses drafts, tinha algo pra todo mundo. Por exemplo, o Gabriel. Obrigado, Gabriel. Ele pegou umas capinhas, ele guardou umas capinhas de, acho que era Shadowmoor, Shadowmoor é uma outra edição que tava junto. Eu tô com elas guardadas aqui, mas esqueci. E ele guardou e depois me chamou, falou: ó, guardei essas aqui pra você, pô, obrigado. Então até as capinhas dava pra aproveitar no draft histórico, pra você ter uma ideia. E também teve uma surpresa lá no final do dia. Eu não consegui escutar direito, mas depois eu fui atrás. A Liga das Garotas Mágicas faz uma homenagem para a melhor jogadora classificada no torneio principal. E é que isso aconteceu no domingo, né? Vocês não pegaram. Mas eles anunciaram, todo mundo bateu palma, tal, lá no final do dia. Que foi a Carol Anete. Né? E ela recebeu um playmatch exclusivo. É da Liga, né? Isso, ela recebeu um playmat exclusivo das meninas aqui. Muito legal esse incentivo aí para jogadoras, né? Sobre side event, eu queria aproveitar a oportunidade aqui. A gente lançou algumas informações no Twitter, compartilhou bastante aí, em relação ao Pauper, né? Então, no Pauper a gente teve side events nos 3 dias também, né? Um evento na sexta, 3 no sábado e 3 no domingo, né? A gente fez uma contabilidade extraoficial aqui do número de jogadores. Né? Então, na sexta-feira a gente não tem um número oficial, porque a gente não conseguiu a foto dos... Né, dos stands, né, do Pauper. Dos o pessoal, parents. Os parents, desculpa. O pessoal passou pra gente um número de 40 pessoas, aproximadamente. A gente trabalhou com um número de 30 pra fazer a contabilidade aqui. No sábado nós tivemos... os campeonatos foi às 11, às 15 e às 18. Então nós tivemos 62, 60 e 28. No sábado e no domingo, 67, 54 e 38. O que dá na soma aproximadamente 340 pessoas. Né? Então, assim... Não dá pra dizer que foi um recorde, né? Porque o recorde ainda é do side event de Londres, que deu 302 ou 301 pessoas. Não é 301? Acho que é 301. É, 301, só que foi num evento só, né? Acho que foi um evento só, ou foram dois, eu não não tenho certeza. Era um evento só. Um evento só, né? Então, assim, continua sendo recorde, mas eu acho que é relevante esse número, porque por mais que a gente tenha tido 7 campeonatos, se a gente tivesse 1 ou 2, a realidade é que realmente a gente teria muito jogador. É verdade. Porque o pessoal fala, mas teve gente que jogou os 3. Realmente, teve gente que jogou os 3, mas teve gente que só foi um dia. Exatamente. Porque sabia que tinha outras oportunidades, então, tipo assim, jogou um selado, como foi a gente. A gente jogou um draft de manhã e jogou um pauper à noite, né, no final da tarde. Então, acabou tendo essa variação. Mas, no podcast que a gente fez sobre o GP São Paulo, eu não esperava. Eu esperava aproximadamente umas 30 pessoas por evento, né? Então, tem alguns eventos aqui que foi mais que o dobro disso aí. Então, realmente, foi uma presença fantástica do pauper. Parabéns para quem foi, para quem teve retornos aí, né? Porque a premiação tava legal, né? É a mesma dos outros, né? Os primeiros da manhã tinham o double up, né? Do premiação dobrado e tal, então foi bem bacana. Eu acho que teve muita coisa, muito deck diferente, teve de tudo um pouco lá. Foi bem equilibrado, o pessoal, os produtores. O professor jogou. Né? O professor jogou, ele jogou na sexta, no sábado e no domingo. Aliás, quando você é o cara, você não precisa de nome nem sobrenome, né? Quem viu ali o nome dele na lista é The Professor. É isso. The Professor, É isso. Cara, eu só queria deixar claro aqui também uma coisa importante, que nós jogamos o Pauper das 18 horas e o podcaster de cultura e comunidade foi melhor do que os podcasters de Pauper, né? Ah, sei não. Os caras do Pauper, com o deck do Ari ainda. Com o deck do Ari todo foil. Todo foil ainda. Boa, Vini. É verdade. Chutou bundas. O Vini fez 2,5, né? 2,01, né? E saiu correndo, né? E nem despediu da gente. Mandei um áudio no WhatsApp depois pedindo desculpa pra todo mundo que tinha saído correndo. Eu e o Ari acabamos ficando 1-2. Mas já era, assim, pelo deck que eu fui, já era esperado, né? Eu tô me preparando aí pro CLM, então eu já fui fazendo alguns testes nesse sentido. E como era de se esperar, um side event não ia representar o meta, né? Então, inclusive, eu enfrentei um R Blitz, né? Eu enfrentei um R Blitz e um R Scred. Então, era um deck completamente fora, que acaba não tendo muita presença. Não deixa de ser um deck. Oi. Permita-me usar então essa desculpa também. Eu perdi pro Vinícius, que é um ouvinte nosso. O Vinícius, eu também tava testando, tá? Nunca tendia a ganhar. É selado, eu sei, mas eu tava testando aquela confusão lá. Eu confundi a lança com a espada, mas é normal. Tá. Você não pode falar que você confundiu nada, que se você abriu carne, que eu estou sabendo. Eu abri o carne, cara. Eu consegui abrir o carne. Então vai rolar o churrasco, então. Ó, eu abri o carne, ganhei uma partida e perdi todas as outras. Foi um torneio selado horrível. Eu só saí. Você conseguiu baixar o carne? Uma vez, quando já tava ganha a partida. Tá bom, vai. Teve um gostinho. Acho que foi contra um colega também do Fernando, um colega do Recila, que virou ouvinte depois da partida também. O jabá foi pesado, né, gente? Eu joguei contra todo mundo que jogou contra mim, deve estar baixando no MTGC agora. Eu saí entregando o cartãozinho do... Inclusive, entreguei um cartãozinho no draft, eu enfrentei um argentino. É muito gente boa. Os argentinos eram muito gente boa mesmo. E eu entreguei o cartãozinho do Pauper View pra ele, perguntei se ele gostava do formato, ele falou que não acompanha, porque ele gosta de jogar competitivo, né? Então jogar mais T2, Modern e tal. Mas ele falou que iria fazer chegar nas pessoas que ele conhece que gostam do formato. Então, foi bacana nesse sentido também. Então, acho que pro Pauper aí, pelo menos... No geral, claro, que os side events foram um sucesso. Acho que tinha uma presença massiva lá de jogadores, né? Pra todos os formatos, pra todos os gostos, né? Todos os bolsos e gostos. E pro Pauper, excepcionalmente, foi algo marcante aí. Pra mim, que nem ia jogar o torneio, saiu bem bom, né? Mas Nosso de persuasão foi forte. É. Mas foi muito legal, porque a galera... Torneio Pauper que eu participei ali, todos eles muito legais, todo mundo conversou muito, a gente trocou uma ideia foda, assim, teve um oponente meu que a gente conversou o jogo inteiro, teve uma hora que tava no momento mais crítico, ele deu uma parada, assim, ou pensou, daí nós jogamos 3 turnos sem conversar, terminou o jogo, já trocamos mais, batemos mais papo ainda e tal. Gente, a galera é muito gente fina e o clima é muito positivo, assim. Eu reparei também que foi uma péssima ideia dizer pra procurar alguém com a camisa amarela no dia do jogo do Brasil. Eu acho que eu preciso, e também nos outros dias, porque fez frio pra cacete, então eu preciso ou fazer um casaco do Ractus Cash ou fazer uma cartola. Não, ô, EP, frio não, né? Pra você não, você é imune, né, Vini? Eu tava um frio do cacete esses dias, viu? Eu me segurei. Ah, fez 6 graus aqui em São José, pô. Tá louco, tá louco. Oh, uma coisa legal, esqueci de comentar, é que uma amiga da Meg chegou na gente, a gente tava na fila de um artista, ela reparou que na arte da Atalia Promo, você, nela estendida, né, naquele pôster grande, uhum, você conseguia ver o reflexo da vacina nos olhos dela. Olha que detalhe foda. E é uma coisa que, lógico, não dá pra ver na carta, né? Então isso mostra, sim, a paixão do artista, o cuidado, a atenção ao detalhe dele. Isso é muito foda. Eu esqueci. Só pra vocês, entenderem o que eu tô falando, agora tá 8 graus aqui. E é de boa, tá ligado? Tipo, eu tô com um casaquinho só aqui. Tá de regata, bermuda. Tomando uma cervejinha aqui, trincando. Nossa. Você deve estar tomando chimarrão. Não, pior que eu não fiz um chima hoje. Eu tomei lá na minha madrinha, lá em São Paulo, tomei chimarrão paulista. E agora fiz um cafezinho pra mim, mas... Mas olha, amanhã é o dia de ficar verde, a gente tomando chimarrão e editando MTGC. Aí. Aliás, quando é que saiu o próximo MTGC? Era pra sair hoje. Não, mas sai amanhã. Na real, esse fim de semana vai ter 2, né, gente? Vai ter um que é uma entrevista com o dono da loja aqui de Montenegro, que é o que eu tô editando. E outro que vocês já sabem do que vai ser, né? Exato, é surpresa. É. E o próximo Pauper View? O próximo Pauper View, então, isso aí é a gente vai fazer um experimento aí essa próxima semana. Opa. A gente quer fazer nós iremos fazer uma live na segunda-feira às 8h30 da noite. Porque é o seguinte, então semana que vem tem o CLM, né? Eu não sei, pra quem tá ouvindo fora da data, então nos dias 21 e 22 de julho vai estar rolando o CLM. Então, pra quem tá ouvindo fora da data, então nos dias 21 e 22 aconteceu o CLM. Aconteceu o CLM. Né? Então a gente quer falar um pouquinho sobre algumas coisas sobre o GP, né? A gente gravou alguns vídeos. Deve colocar alguma coisinha no YouTube, mas conversar um pouco mais do que a gente viu de decks, etc. E falar a nossa expectativa pro CLM, né? Porque se a gente for gravar o podcast, editar, talvez vá sair na quinta, na sexta-feira. Então vai ficar muito em cima, né? Esse foi o feedback que a gente recebeu do GP. A gente lançou, acho que foi na quinta-feira, e muita gente não conseguiu ouvir, né? Então, antes do GP, né? Que era a ideia. Então a gente vai ver se faz alguma coisa antes pra poder pegar esse gancho aí. Então, pra quem puder acompanhar, quem curte o Pauper, ou quem não conhece e quer conhecer, a gente vai falar um pouquinho aí na segunda-feira, às 8h30. Eu acho que, acredito, no, com certeza no YouTube a gente vai estar. Tá. Aí a gente vai ver como é que vai fazer. Então vai estar eu e o Ari ali falando besteira um pouquinho. Quem puder acompanhar aí, faça suas perguntas, seus comentários e a gente vai conversando junto aí. A todos que assistirem a entrevista dos guris do Ractus comigo no. Do Ractus não, do Pauper View comigo no GP, não notem que eu cocei a barriga no meio da pergunta do Edi, tá? Por favor. Aliás, quem estiver pensando em ir no CLM e também tiver dúvidas de Pauper, pode perguntar pro Vinícius, porque ele manja bastante, tá? Ah, ele, sim, ele, parece. Ele provou no GP, tá? Que esses caras do Pauper. Manja mais de quem produz o conteúdo de Pauper. Se for Affinity, eu até sei falar alguma coisa. Depois disso, já venceu aqui. Beleza, então acho que tá na hora de sortear o playmat, mas lá na fase de limpeza pra manter o suspense. Vamos lá. É isso aí. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Ractus Cast, porque aqui é BRR. Queria começar aqui agradecendo todos os padrinhos, foram muito rápidos, né, entrar aqui. Quem ainda quiser dar um suporte aí pra gente, eu vou deixar o link aqui também. Tem várias opções, inclusive eu não falei ainda, eu só falei, tem padrinho, mas... o melhor divulgador da história. E mesmo assim entraram, né? Mas mesmo para tentar chamar mais gente, a gente tem umas metas aí. Teremos já temos 3 metas atingidas. Então teremos vídeos semanais de Commander e um X1 e de Pauper. Provavelmente semana que vem já vamos postar alguns, porque eu vou conseguir criar a conta e fazer os decks. Inclusive os especialistas em Pauper aí estão convidados a produzir e nos dar uma força também. Quem sabe eu aprendo Pauper com vocês na prática, né? Uma clínica de Pauper. E Pauper é fácil. Não, tô brincando. A gente está perto também da próxima meta aqui no Padrim. Mas lembrando, quem quiser ajudar, às vezes R$2 por mês dá para ajudar, para virar padrinho. E quem ajuda nesse nível já recebe uma notificação assim que os episódios vão pro ar. Tá? Você recebe uma mensagem na hora. Quem ajudar com R$5, além da mensagem, também ganha uma. Vai ser colocado num grupo só com os podcasters e com os colaboradores aqui com os outros padrinhos e madrinhas, né? Quem ajudar com 10 por mês vai receber uma ficha do Teobaldo Foil em casa. Quem ajudar com 20 por mês, além de todo o resto, também vai ter acesso permanente às notas com os tópicos de cada episódio e também tem direito de votação nos top 10. Com R$50 por mês, que os padrinhos e madrinhas que ajudarem vão poder, uma vez por ano, escolher o tema da fase principal. E a gente faz a pesquisa e faz a fase principal que você quiser. Mas, lógico, isso não impede dos outros sugerirem, né? É sempre bem-vindas sugestões lá no nosso grupo. E se tiver algum padrinho por R$80, ou padrinho ou madrinha, além de todas as outras, uma vez por ano, vai participar aqui com a gente no podcast, fazendo uma fase principal da sua escolha. Então, eu sei que quem ajuda não está tão preocupado com recompensa, é mais para dizer que suporta, né? Eu ouvi isso de ouvintes lá no GP, então muito obrigado, acho que ajuda a gente a se sentir estimulado para continuar produzindo, né? E como o Felipe, nosso ouvinte, falou, de fato ele falou para mim, de fato vocês fazem parte da minha vida semanal, porque eu espero o podcast e eu faço coisas... toda semana ouvindo vocês, né, me informando, sabendo sobre torneio e preços e sempre alguma coisa interessante na fase principal. Então, acho justo eu retornar. Então, eu agradeço, muito obrigado. E eu posso afirmar que toda essa ajuda vai ser convertida numa forma de produzir conteúdo melhor, né? Seja com novo equipamento de gravação, seja com mais conteúdo, como... Os gameplays de Commander e quem sabe até de Brawl e de Pauper também, e também de tentar manter essa regularidade, né? Então, muito obrigado mesmo. E agora acho que é hora do sorteio, né? Parar de enrolar e falar do sorteio. A galera já deve estar roendo unha aqui desde o início. Temos 12, a gente vai continuar sorteando até sair o Ari. Eu tô brincando, deixa eu ver aqui na minha tabela. Eu não vou repetir tudo, só lembrando. Número 1, Arinaldo. Número 12, Genê, né? Arinaldo, eu devia ter falado Ari também. Arinaldo é fantástico. Ninguém... Sorteador. Sortear um número de 1 até 12. Sortear, vamos lá. Deu número 12. Olha só, parece... Olha aí! Genê. Aê, Genê. Você que foi o último aqui a entrar. Parabéns, você ganhou o playmatch. Eu vou entrar em contato contigo para te enviar o playmatch. Obrigado pelo apoio, obrigado por todos. Se nós tivermos mais playmats e mais coisas para sortear, vocês serão os grandes beneficiados, viu? Muito obrigado. E vocês dois aí que estão só ouvindo até agora, obrigado pela participação também hoje. O programa não teria sido tão cheio de conteúdo sem vocês, né? Apesar de a gente fazer aqui da quinta para sexta, né? Todo mundo ainda meio de ressaca do GP, mas muito obrigado. E a gente vai se falando, né? A gente, logo, logo, eu acho que o Vinícius vai continuar me ouvindo. eu vou sempre participar aqui, sempre que der, eu tô aqui. O Eli, que é garoto de programa, né? Porque faz um programa de podcast atrás do outro. Não para. tá difícil acompanhar, viu? Mas obrigado aí pela participação de vocês, foi legal conhecê-los e eu acho que a gente tem que combinar uma coisa mais concreta aí nos próximos encontros para ficar marcado mesmo. É isso aí. Isso aí, então. Obrigado, gente. Torcendo por um GP Porto Alegre ano que vem. É isso aí, Deus. Você já não precisa nem pagar hotel, né? Já vem pro GP na boa. É bom porque a gente usa a grana do hotel pra comprar roupa de frio, né? É isso aí. Valeu, gente. Então, obrigado e até semana que vem. Eu que agradeço. Tamo junto. Valeu, abraço.